Extra, no Extra você faz economia de verdade. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E tamo aqui ao vivo, feriado, mas tamo ao vivo. Opa. Não é não? É, boa tarde. Isso aí. Boa tarde. Antes de mais nada, um abraço a todo mundo que foi no meu show ontem, que os caras pedem pra mandar abraço, eu não mando. Todo mundo que foi, que manda abraço pro Mano. Os dois que tiveram lá. O Mano. Muito obrigado, um abraço a todos. Kid Bengala, o cara que parecia o Kid Bengala, todo mundo. Quantos foram no torneio? Duas pessoas. E eu sempre falo que vou mandar abraço. No caso é mais minha, né? Não, a mãe parou de ir. A minha mãe não foi ontem que ela tava doente. Agora o Ale é um cara. Quando o Ale tinha 100 mil seguidores no Instagram, ele ia no show dos caras. Agora ele só vai no show do Jimmy Fallon. Mentira, o show do Rudy é sensacional, maravilhoso. Eu, quinta-feira que vem, inclusive, eu estarei lá. Que bom, porque não vai ser lá, eu não vou fazer show. Até porque a gente tem um evento, você sabe, Ale. Ai, meu Deus do céu. Tá no ar, Estádio 97, sejam bem-vindos. Boa tarde, começando com as manchetes do Estádio 97. Olha, hoje quem tá aqui pra dar as manchetes. Agora vem o Repórter Gay. Ah, boa tarde. Fala, Motinha. Ô, Mota, você tá parecendo um pescador gay, tá ok? Por que pescador gay? Olha só essa roupa aí, essa blusa por cima da outra. Aqueles pescadores lá que vai pegar caranguejo na Discovery. Esse boné ridículo aí, rapaz. É o Nô do Riacho Doce Gay. Quem? O patrão. Não, o boné é legal, tô dizendo o resto. Mudou, né, safado? Vamos começar com Corinthians. Ah, Coringão, vamos lá. Só os antes. Vamos lá, Motinha. Chupa antes. Chupa aí, cambada de antes. Ah, eu não vim ontem, então chupa, viu? Pra você, sua biscate, não veio porque não quis. Nossa. Tá bom. Pra que ser agressivo assim? Não, mano. Já é logo no peito. Diz que o Corinthians ofereceu 4 jogadores pro Curitiba. Soleto, né? E ele deve ter uma dívida aí de 1.250.000, né? Sim. E tinha que pagar já 600 mil. Não, mas não é informação completa, Motinha. Houve uma transação aí do Corinthians com o Coritiba aí pela vinda do Casim. Isso. É, a vinda do Casim. Eu comi o Casim. Ficou combinado ali que o Corinthians pagaria ao Coritiba. O que ele falou aí, mano? 50 mil. Quem que se eu comi o Casim da informação. Pelo amor de Deus. Ponto. Ele tirou o Casim da informação. Mas enfim, houve um acordo aí de que o Corinthians pagaria aí 1.250.000 referente à transação com o jogador. E a primeira parcela aí seria no valor de 650 pau. O Corinthians não pagou a primeira parcela e ofereceu alguns jogadores aí até então. Inclusive o próprio presidente do Coritiba declarou hoje, ontem, falando que já foi até o momento oferecido 4 jogadores para que ele pudesse escolher um deles. E ele não quis nenhum. Imagina o naipe dos caras. Eu já meio que levantei aí, Motinha, tem alguns jogadores aí. Por exemplo, o Guilherme é um, o Steven Mendonça é outro. É, mas ele acabou rejeitando aí as ofertas do Corinthians. E ele aguarda aí ou o pagamento aí do combinado ou um jogador que possa servir pro Coritiba. Até o momento aí, segundo ele, aí nenhum dos que foram oferecidos aí interessou ao clube. E o que mais do Coringão você tem? O Guilherme, né, não treinou. Né, porque ele tá negociando com o Atlético Paranaense. Então, já tá esperando aí a definição do futuro dele, né? Se vai ficar, se vai embora. Não, e se tiver a possibilidade de mandar o mais longe possível, eu ainda pago o Sedex 10 pra ele ir embora. Mas é empréstimo, mano? Daniel, o que importa... é 400 pau, né, que ele ganha de salário. O que importa é que ele vai estar longe do Parque São Jorge. Se é empréstimo, venda, doação, que se dane, ele que se lixe. Mas o Atlético e o Corinthians vão dividir o salário, é isso? É, possivelmente, né, Mota? Ninguém, eu acho que em sã consciência, vai pagar esse valor aí pro Guilherme. Assim como pro Marquinhos Gabriel, assim como Christian, etc. Qualquer clube que se interesse por esses jogadores aí que tem um salário beirando a casa dos 500 pau, tá na cara que o Corinthians vai ter que chuviscar algum. Porque ninguém vai tirar esse encosto aí de graça do Parque São Jorge. O Christian tá treinando separado, Motinha. Em horários alternativos, sim. Ele tem um contrato vigente, tem que receber. Caraca. Independentemente dele não estar sendo utilizado, mas eu acho que é sacanagem se qualquer clube não pagar um atleta que tem contrato. Isso não se faz. Independentemente de ter sido um erro administrativo a contratação do jogador, mas se você assinou um contrato com o atleta, que você cumpra, que arque com os compromissos. E é isso que o Corinthians tá fazendo. Ele tá treinando em horários diferentes aí, ele não treina com grupo, mas ele tá empregado, tá recebendo em dia, não tá sendo privado de entrar no Parque São Jorge ou no CT, no CT Joaquim Grava. Então isso o Corinthians tá fazendo, tá cumprindo as obrigações legais. Então, e o Carilli, mano... E você sabe, o Bota, Sergio Malandro, Fala, Serginho. Boa noite a todos. Fala, Sérgio. E aí, Serginho? Estou, e aí, boa noite. Estou completando 5 dias acordado. 5 dias? Por quê? Estou feliz. Estou feliz. Por quê? É porque eu gosto de ficar acordado. Eu fico fazendo meu gugu, meu iê. E o bom do CT do Corinthians é porque, mano, nada lá passa despercebido. É. Porque tudo que acontece, o Joaquim grava. Muito bom. Gostaram? Pai, muito bom. É mais. Só pra você estar rindo ou você está bocejando, eu não entendi. Bocejando. Cara. Não. O Serginho é engraçado. Obrigado, meu Gugu. Obrigado. Você não. Continua aí, ô. Então, o sem pescoço. E o Carille, mano, falou o seguinte também, que a vantagem é enorme, né? O clássico aí, domingo. Só que ele não se sente pressionado, né? E não há pressão extra aí pela eliminação do Corinthians. E que ele vai com o mesmo time aí, mano. Jogou. É, então, Motinha, ainda existe aí uma certa dúvida com relação ao Rodriguinho, que sentiu aí um desconforto no joelho. E até que se prove o contrário, ele vai pro jogo sim. Mas é talvez a única peça aí que gere um pouco de dúvida aí nessa escalação que o Corinthians utilizou aí pra enfrentar o Inter aí pela Copa do Brasil. É a escalação que o Corinthians hoje tem de melhor, né, Motinha? Todo mundo já conhece aí de cor salteada, com Cássio, Fagner, o Pablo Balbuena e o Guilherme Arana. É, o Gabriel, o Maicon, aí você tem ali o Jadson aberto, o Rodriguinho centralizado e o Romero na outra ponta, no lado esquerdo do campo. E lá na frente é o Jô. O time do Corinthians tá pronto e é isso aí, Motinha. Mas eu só discordo do Carille pelo fato dele dizer que o Corinthians não entra pressionado. Entra dança pressionado, sim. Ele tá falando, né? E entra muito. É, o Carille, ele, por mais que ele tenha dito isso daí pra talvez tirar um pouco do foco, tirar um pouco da pressão, mas eu acho que não tem como tapar o sol com a peneira. É, o Corinthians, ele fez uma péssima partida diante do Inter, mesmo tendo a possibilidade de abrir uma vantagem maior, uma vantagem até elástica, se tivesse competência pra aproveitar as chances que perdeu. Mas o Corinthians, ele vai entrar pressionado sim. Uma eliminação em casa nos moldes, como foi aquela contra o Inter, o Corinthians ele vai ter que jogar muita bola contra o São Paulo. E eu espero, Motinha, que o Corinthians mude a postura. O Corinthians ele não pode entrar como entrou aí em outros jogos, inclusive contra o Inter também, e da mesma forma que o Cruzeiro entrou lá no Mineirão contra o São Paulo. Achando que porque tem a vantagem de 2 gols, vou jogar com o regulamento embaixo do braço, tá errado. Você tem que sair já... encarando adversários, tem que sair pressionando o adversário, empurrando os caras pro campo de defesa e não deixar o São Paulo à vontade no domingo. Porque se deixar o São Paulo à vontade gostando do jogo, o São Paulo pode fazer o que fez contra o Cruzeiro lá no Mineirão, e o São Paulo também foi incompetente, porque teve chances para poder matar o jogo. Perdeu 3 gols. Teve chances aí para poder eliminar o Cruzeiro jogando no Mineirão. Então o Corinthians ele não pode, eu espero que tenha aprendido a lição nesse jogo, aí nessa eliminação da quarta-feira, para que não cometa os mesmos erros no domingo. Tem que maneirar os bambos, viu? Tem mesmo, porque o bagulho é louco, mano. Casa cheia, hein, mano? 41 mil vendido. É, então, RG, já foi vendido até agora, é um pouco mais de 41 mil. O maior público do Corinthians esse ano? Esse ano será, Motinha, porque o maior até então havia sido contra o Santos, mas já superou em muito a estimativa de público que tínhamos naquele jogo lá contra o Santos. E pode ser que esse jogo, Motinha, pela estimativa que nós estamos vendo aí, ele pode até ultrapassar o recorde de público na Arena. Porque o recorde de público na Arena Corinthians foi aquela vitória do Corinthians contra o São Paulo, aquele 6-1, no qual tivemos quase 45 mil, deu 44.960 e poucos torcedores aí pagantes. Uhum. E a expectativa é que possa, talvez, aí nesse jogo diante do São Paulo também, ter até mais de 45 mil. Vamos aguardar domingo pra ver. Mas eu tô com uma boa esperança e acho que esse público será quebrado, Motinha, mas com certeza será o maior público do ano até então. Nas outras eliminações, nas outras 6, também tinham públicos acima de 40 mil? Tinha, o prego. E por falar... E por falar nisso... Esse cretino aí tá querendo dar de louco. Engraçado. Mas o Corinthians, prego, ele foi eliminado 6 vezes em casa, foi. Mas o Corinthians, ele também avançou 6 vezes em etapas mata-mata. Então, tá equilibrado, otário. Sabe quando o Corinthians perdeu nos pênaltis? A avó foi na janela e imitou galinha. Não, a galinha você não precisa imitar, você já é. A avó fez isso. Você não precisa imitar, você já é. Basta conversar 5 minutos com você e ver como você é oferecida. Oferecida. Eu fui pra brincar, me xingaram. Você não foi pra janela imitar a galinha. Eu fui brincar, viu? Você me xingaram, louco, viu? Velho. Mano, diga ali. Os antes dá uma chupada aí. Sim. O nosso Coringão nunca tomou. Nunca perdeu de diferença de 3 gols lá na Arena Corinthians. Nossa, o quê? E outra. Nossa, o quê? E digo mais, Ale. Coringão. Ale. Nossa. Dos jogos que aconteceram aí contra o São Paulo na Arena, o Corinthians venceu todos, empatou um só. É, acho que foram quatro vitórias e um empate. Quatro vitórias e um empate. O time dos caras aí, Ale, foi o único time grande aqui da capital que não conseguiu ainda vencer dentro da Arena Corinthians. Então, um agora é bom lembrar. Mas o baixinho defende a tese dele aí de filmar a hora. Freguesia, velho. É, eita freguesia. É bom lembrar que a história da Arena Corinthians chama ainda... eu não sei se tem agora... Corinthians barra Odebrecht, barra não, Lula, é barra Corinthians mesmo. É o Lulão. É o Lulão. Mas assim, é bom lembrar, é uma história recente. É recente pro Santos, é recente pro Palmeiras também. É recente. E eles já ganharam. Não, ok, normal, mas ninguém pode diminuir aqui o tamanho do Palmeiras. O Palmeiras também é um time grande. Então assim, tem 5 jogos de história. Agora, se você pegar no ínterim da história do Morumbi, quantas vezes o Corinthians não ficou muito mais do que 5 jogos sem vencer, né? Ah, o São Paulo Futebol deitou Clube. No mano, não, não deitou não, agora, não, vezes. Não deitou não, inclusive, o em Pretzel. Você que é jornalista, você sabia que dentro do Morumbi, o histórico entre Corinthians e São Paulo, o Corinthians ele tem mais uma vasta diferença de vitórias aí, comparado ao time sombra, do São Paulo, que é o proprietário do estádio. Mas é o nosso salão de festa lá dentro, bacana. Há números bons para todos os lados. Por exemplo, o maior tabu que existe entre os dois... É em prol do São Paulo Futebol Clube. Deitada no mano agora. Peraí, tabu ganha título? Não ganha. Pega o histórico aí, Paquito. Pega o histórico aí. E ganhar mais jogo no estádio do outro ganhar título? Também não. Ué, mas isso mostra que vocês são fregueses. Você que fica ridicularizando o Rogério Ceni por ficar mostrando aí percentual de domínio de bola... Mostrou a mesma coisa. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Contra números, não, é totalmente diferente. O Rogério vem em cada coletiva, RG número 2, fala, ai, meu time teve tanto de posse de bola, 60-40, 65-35 de posse de bola. Qualquer dia ele vai dar a coletiva lá no Globo News. Aí ele fala ali, ai, meu time trocou 700 passes. Ué, que se dane, se for a posse de bola na defesa e se foram passes pra trás, isso não reflete nada. Agora, histórico de confrontos entre vitórias e derrotas e empates, meu time tá muito à frente do teu. Isso sim é um número contundente. Aí não a posse de bola que o Rogério alega. O Cruzeiro tem muito menos vitórias do que o São Paulo Futebol Clube. Muito, o São Paulo tem infinidade de vitória sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro foi lá e desclassificou o São Paulo. E agora, são números. O que impede de você ser eliminado lá? Agora, a Eliminates é o Odebrecht. Tem mais eliminação do que parcela paga. Como eu não gosto de deixar informações no ar, de 142 jogos realizados entre Corinthians e São Paulo no Morumbi, o Corinthians ele tem 50 vitórias, 56 empates contra 36 derrotas apenas. Ou seja, isso já mostra a ampla superioridade do Corinthians dentro do estádio dos caras. Belos dados, né? Aí se falasse, nunca venceu título nenhum, nunca eliminou o Corinthians, fala assim, pô, verdade. Mas, rapaz, olha, você sabe uma coisa que eu acho que até os preocupa? Porque o Mano, o discurso do Mano desde quinta de manhã é o seguinte: não pode deixar os caras gostar do jogo. Ah, porque se os caras gostar do jogo. Ah, porque se eles vão amar o jogo. Quem tá com um discurso de medo / tensão total? Não, muito pelo contrário, tensão total não. Quem tem que buscar o resultado, Paquito, é o teu time. Ó. Não sei se você assistiu o primeiro jogo, foi 2-0 pro Corinthians, tá? Não sei se você tá sabendo. E fica tranquilo. O resultado é meu. E fica tranquilo. O resultado é do teu time, né, Sérgio? Não, é meu. E fica tranquilo. Olha, eu acho que tem a ver que falaram assim, olha, o Raí voltou pro São Paulo. Gente, é só pro conselho de administração. Porque toda vez que eu ouvi falar de Raí voltou, uma vez foi só descer na escada do avião, escorreu pela perna. Já deitado agora. Quem treme... Os caras pediram autógrafo pro Raí no campo. Quem treme a perna quando vê o Raí não é o corintiano, é o próprio São Paulino. Sei. Falar besteira, pô. Eu lembro dos 3-0. Ele desceu do avião e falou assim, Raí, você vai jogar só a final, né? Não precisamos mais do que isso pra eliminar os caras. Beleza, desceu o pau. Eliminou. Brincadeira. Ô, Sombra, só pra lembrar que tem decreto hoje, que é sexta-feira, viu? Ontem era semi-sexta, hoje é verdadeira sexta. Então hoje me chama de corega que eu vou colar na sua perereca. Mas hoje, a semi-sexta tava mais legal que a sexta. Tava boa, né? Não, tava melhor, não eu tava gostei. Um tempinho mais agradável, né? Sim, sem dúvida alguma. Mas quem roga praga aqui em feriado é você. Eu? Detonar os caras aí que vão viajar, que vão passear. Aí, o tempo. Meu, tu estamos chegando. Eu vou daqui a pouco também. Tá onde? Amigo, onde você vai? Meu, tá um onde? Trânsito em São Paulo hoje. Tá, tá, impressionante. A Paulista parada, amigo. É. Fechada. E no dia que ele descobriu que a Paulista era fechada, ele ficou impressionado. Nossa, que legal. Ele veio andando. Ó, faz uns 3 anos que a Paulista Sobra, puxa meu rodízio, amigo. Só depois das 8. Não, foi muito engraçado. O Benjamin, ele é dono espantado. Do rodízio inverso, né? É. Você escolhe um dia da semana que você pode sair com o seu carro. Ó, vamos ao São Paulo. Ele usa sempre o carro com a placa do rodízio. Exato. Ó. Ele muda, né? É. Eu quero escolher a placa de vários rodízios. É. Vamos ao São Paulo. Ai, obrigado. E a, será que ele usa aquelas fitinhas, é, aquela fita preta? Ah, pra ficar mudando o número. Da placa. É. Fala aí, Motinha. Tricolor. Tricolor, Motinha. E por quê, rapaz? E muito tá pelo boa. Contrário. A gente não vive... A gente... Duas eliminações em menos de uma semana, hein? Essa briga vai durar o programa inteiro, mano. Já aconteceu? Fala, Bambi, fala aí. É mais provável. Ô, Traquina, se fecha. Ô, Bambi, fala aí, fala mais velho. Aliás, Traquina, aí, se fecha. Ser eliminado duas vezes na mesma semana não é privilégio de São Paulo. Lembrando que a... Acho que foi em 2000 ou 2001... Que o São Paulo eliminou eles aí numa semifinal, depois jogou contra o Santos. Quem aí que eles? Eles também acabaram perdendo. O quê? Quem? Quem que é eles? As meninas aí, as meninas? As penosas. As penosas. As meninas são vocês. Você tá se referindo ao que é o seu time? Duas vezes na mesma semana. Aí o São Paulo eliminou-os, aí o Marcelinho deu show no final, desagrediu o elenco do Tricolor, pisou nas cuecas, técnico demitido, nossa, um horror. Nossa, quantos técnicos demitidos? Ó, pra você ter uma ideia, é uma fase dos caras, vão buscar coisas de 2000, 2001 pra falar. Fala do presente, Paquito! Peraí! Fala do presente, Paquito! Meu time espancou teu time. Essa briga é boa pro feriado, né? Então você vai falar do Brasileirão 4-0. Quem são domingo passado. Quem são eles pra buscar coisa velha? Né? É. Porque toda vez que vai falar alguma coisa, fala assim: na minha nossa época. História é melhor. O melhor de nossa história foi quando o Gabiru fez o gol de 77. Gabiru rabo. Basílio. E ainda foi roubado. Basílio, o Beckenbauer brasileiro. Ainda foi roubado. O Beckenbauer brasileiro. Verdade. É. Eu vamos lembro, lá. Chorei. Olha, chefinho. Ah, lembrando, quando ganhamos deles em final de Paulista, não precisamos anunciar depois. Chupa, chupa. Quero ver segunda-feira aqui. A carinha de triste. O Raí desceu no avião, aí metemos 3 nos caras. Aí o Denilson no final ainda ficou falando assim: agora vou brincar de driblar como um Saci Pererê. Bom, no dia seguinte ninguém quis contratar o Didi dos caras, não, viu? Didi ficou lá só. E foi o gol mais bonito da partida, então chupa. Ô, Mota, só pra inserir na sua manchete, o Paulo Henrique Ganso fez 2 gols agora pelo Sevilla, né? Não acabou, isso não é uma piada, né? Se é o Ganso, não, né? Se é o Ganso, mundo, olha o. O mundo, pra muitos tá hoje... Olha, o bairro de Genópolis chora. Chora. Hoje chora. Eu? Pô, mas ele, o cara não queria que ele fosse embora e tudo? Como é que ele falou? Ah, não, mas precisa, eu não sei em que contexto esse jogo também aí do Sevilha. Vale alguma coisa? Olha, eu como ótimo repórter que sou, vou acessar aqui o Google. Momento, eu tava aguardando a informação do Impretzel. Vai ver que era jogo treino, mas o cara meteu 2 pontos. É o campeonato espanhol, né? Mas, Mota do céu, muito me impressiona uma notícia aqui do Globo Esporte. O quê? Que é verdade que os argentinos fizeram o Boca quer ficar com o Centurion, né? Sim. E fizeram uma música onde ele vira o Neymar argentino. Nossa, velho. Meu Deus. Bom, hein? Então nós temos então um Neymar argentino. Vai vir uma grana pro São Paulo aí, velho. Olha, o Boca, desculpa. O Boca, tal qual uns aí, se for pra vender o jogador, pega o dinheiro antes. Tem que e a aval bancário não serve de banco argentino, que eu tenho medo. É, pode quebrar. O Boca, que já teve como melhor lateral direito da história. Baiano. Baiano. Que jogou no Palmeiras, mesmo, no Santos. Não, baiano. Eu não duvido de nada. Mas ele disse que sofreu muito lá o Baiano na época, viu? Não, mas ele era titular. Sim, mas disse que sofreu muito com... Lateral direito do Boca. Preconceito. Não sei. Veja bem, lógico, o Baiano é negro. Mas eu não sei se era uma coisa de preconceito racial. Acho que talvez aquela coisa assim, puta, brasileiro, sabe? Né? É. É, eu acho que mais pelo brasileiro. É, mas aí que tá. Brasileiro, né? Jogador, muitas vezes aí acaba se iludindo com propostas, achando que ele vai morar num outro país, paraíso, ele vai ganhar em dólar, ele vai ganhar em euro, ele vai ganhar no Katsu, no raio que o parta. Opa! E ele não quer saber de nada. Ele fala, tô indo, vou postar uma selfie aí quando eu chegar lá e minha vida vai ser mil maravilhas. O cara, o Rodney, o cara precisa, antes de mais nada, saber onde ele vai jogar. Por exemplo, um jogador aí, vai, o RG, sai aqui um cara, um brasileiro. tá estourando aqui, um Gabriel Jesus, por exemplo. Vai jogar no Malásio, velho? Vai pedir pra se ferrar, velho. Uma das torcidas mais racistas da Europa. É. Entendeu? Então o cara precisa estudar um pouco, não só o time onde ele vai jogar, mas o local onde ele vai viver. O empresário também tem que saber. Não, mas é que tá, o interesse maior, em Pretzel, é do jogador. Ah. O jogador, ele não pode terceirizar sempre pro empresário a responsabilidade que cabe a ele também. Mas aí falta QI, né, mano? Não, mas, mas não tem que faltar. Não dá pra exigir do baiano, RG, né? Mas o RG, isso aí já mudou muito, porque antigamente até entendia, você aí falava, pô, o cara não tinha uma instrução, é difícil o cara hoje parar, reformar, se reciclar e etc. Porque ele teria que parar aí talvez a carreira dele para começar a se dedicar aos estudos e tomar talvez um norte. Mas hoje em dia, com a internet, cara, sabe, com o Google, você busca tudo, cara. Você não, busca tudo. Você tem um leque amplo de informações. Com o Google você busca até mundial, né? Pois é. Mas quem é o empresário, quem é o empresário do Bahia? Então Palmeira. Tem que ver essa ambição, esse egoísmo todo. Fez a cabeça do cara, o cara não tem, né, equilíbrio emocional para decidir uma situação dessa, quer ir embora, que tá visando dinheiro só e puramente, tá difícil. Outro que jogou no Boca também, Yardley. Yardley. Eu sou uma enciclopédia. Yardley que foi bem justamente contra o Boca, não era? Exato, pelo Paysandu. Pelo Paysandu. Chupa, Lê, eu sei mais que você. É. Chupa, Lê, eu sei mais que você. Tá comendo mamão, meu Deus. Meu Deus. É mamão? Olha. Melão. Tá um cara de melão. Mamão, é um mamão, é um mamão. É um mamão com. Isso aí é um mamão com vitiligo. É, mamão albino. É um melão. Mamão albino. Mais conhecido como mamão Ademir da Guia. E, chefinho, então o Vinícius Pinotti vai ser o novo principal executivo do futebol, né? Ele deixou o marketing, né? Falando do Centurion já, né? Então o Vinícius Pinotti aí foi anunciado aí como principal executivo. Já foi anunciado? Todo mundo tá falando, né? Peraí, todo mundo tá falando, anunciado por tudo. Né? Anunciando, pô. Soletre, anunciando. Não, é assim, que eu não vi um anúncio oficial do clube, né? Não. Se for, você, Shadow, concordaria com isso? Eu, o Pinotti no futebol? Esse era um capítulo que eu gostaria até de falar, porque é o seguinte... O São Paulo agora vai ter um novo estatuto e prega-se dentro do estatuto o profissionalismo, né? Sim. Apenas diretores remunerados, inclusive o próprio Leco agora como presidente vai ter um salário de R$27 mil por mês. Bom salário, né? Porra. Hã? No Brasil, velho? Sim, claro. Sim, não. Lógico. Porra. Grande salário. 27 mil dinheiros é muito dinheiro. Salário mínimo quase um conto, você imagina. Bom. Então acabam aqueles cargos estatutários, vice disso, vice daquilo. Muito bem. E além desses cargos executivos, vai ter diretor de futebol, o diretor de marketing. E, então, o que se comenta é que o Vinícius Pinotti será o diretor de futebol. Após a eleição, eu até fiz questão de mandar uma mensagem para o Vinícius Pinotti, falando assim, meu, eu sei que você é um cara aí que batalhou pra caramba dentro da situação, né? Ele é um cara que ele faz parte ali, como dizem no governo, né? O núcleo duro do governo, não sei lá. Então acho que o Pinotti ele teve assim uma participação. Pinotti. Ele teve uma participação aí muito importante dentro do processo eletivo. E o Pinotti, o qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, sempre me passou principalmente uma coisa assim. Ele gosta muito do São Paulo Futebol Clube, inegável, a ponto de até chegar a emprestar dinheiro pro São Paulo. Muita gente até hoje confunde, não, mas ele comprou o Centurion. Não, ele não comprou o Centurion, né? Ele emprestou o dinheiro pro São Paulo. Com esse dinheiro... Sempre ficou muito claro, né? Não, porque muita gente pode alegar que ele tem percentual do jogador. Fala assim, não, mas foi só uma fachada para ele ter o dinheiro. Juro pra vocês, o que eu sei é apenas empréstimo pro clube. E deu os parabéns para ele, e eu acho que... E sempre ressaltei, acho que dos dois lados tinha coisa ruim e coisa boa. Considero o Pinotti uma das coisas boas dentro do lado da situação, né? Mesmo porque ele também é um acionista de uma grande empresa, é um empresário bem sucedido aí do mercado, de cosméticos, etc e tal. Beleza. Agora, você me pergunta, e até então não tinha ideia que ele assumiria o departamento de futebol. Esse acho que foi o elemento de surpresa. Né? Isso foi, pra mim, foi surpreendente. Assim, ele não tem capacidade pra dirigir o departamento de futebol? Eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é o seguinte, ele não tem experiência para dirigir o... No meu entender, talvez ele não tenha experiência para dirigir o departamento de futebol, o diretivo de futebol. Aí é que entra a crítica. Né? Então, assim, eu esperava que o seguinte, imediatamente ao dia da eleição, eu considerava o seguinte, Pronto, agora o Marco Aurélio volta. Fala, o senhor presidente da CBF lá, o Del Neto. Tchau. Oh, mas o moleque lá ganhou, precisa de mim, não sei o que lá. Eu esperava como nome maior para dirigir o futebol de São Paulo, sem dúvida nenhuma, Marco Aurélio Cunha. É, que tem anos de experiência, conhece o trato do dia a dia do futebol. Então eu temo muito, e às vezes, porque o Vinícius é uma pessoa que ele não tem a experiência no trato, ou alguma informação que eu não tenha. Mas ele não tem experiência no trato do dia a dia do futebol. O Ale, que tá aqui, pode falar melhor. E talvez tenha tido mais convívio com a galera que bate bola. Mas é assim, tratar com jogador de futebol é uma coisa... Bem particular, né? Né? É porque eles têm a linguagem deles, os códigos deles. Então, você não precisa exatamente ser um boleiro, mas você tem que ter algum tipo de vivência nesse sentido. Senão... Primeiro que os caras não confiam muito em você. Uhum. E segundo que no mundo deles ali, particular, os caras acabam engolindo um diretor que não tem essa bagagem, né? Então, eu gostaria, assim, me surpreendeu. Eu esperava para esse cargo o Marco Aurélio Cunha. Chefinho, mas ele não vai estar amparado pelo Raí, pelo Pintado, que já estão lá, né? O Raí que tá chegando. Não sei, né? Isso aí seria diferente, né, Mato? Se ele tem capacidade, porque eu acho que o cara dali... no marketing, deixa ele no marketing, por exemplo, e banca um atrevimento do Raí nesse cargo. Entendeu? Eu acho que seria o caso, a questão toda aí é a questão de negócio, de contratos, essas coisas, de ir atrás do jogador. Eu acho que lá embaixo, quem vai fazer esse papel, e já faz, eu acho que é o Pintado. Com a ajuda do Raí, do Rogério, com a equipe dele... Mas você consegue imaginar que essa escolha tenha sido muito em função da ajuda que o Pinotti deu na campanha? Não, eu falei assim, eu não sei que tipo de ajuda deu. Eu acho que assim, acho que o Pinotti ajudou muito o São Paulo em toda a gestão, o Leco. Mas parece que agora nas eleições também, né? Hã? Parece que agora nas eleições também deu uma ajuda... Ale, mas aí eu não tenho a menor possibilidade de dar uma opinião nesse sentido. Se você falar assim, fazer parte do tipo, vamos na campanha, tamo junto, ok. Se existe algo a mais do que isso, seria extremamente impossível de eu poder te falar, né? Cara, eu tenho muito medo, porque nesses processos eleitorais entra muito diz que diz, entendeu? Uhum. É muito diz que diz de todos os lados. E aí é por isso, cara, que eu fico meio com o pé atrás com essas coisas de eleição. Mas eles estão investigando lá no São Paulo. Uma parte dos conselheiros estão... correndo atrás dessas informações, porque a gente ouviu muita coisa. E aí alguns conselheiros começaram a investigar, estão correndo atrás para ver o que tem de verdade e o que tem de mentira nessa história. Então, assim, é um cargo central na direção do São Paulo Futebol Clube. Torço por ele, mesmo porque, como eu disse, assim, é uma pessoa muito bacana, é uma pessoa extremamente honesta. E ao contrário do que muitos disseram, acho que os caras lá pegaram o São Paulo lá numa área comercial bem debilitado. Há muitas críticas em relação ao trabalho. Eu procuro ver por outro lado, porque aqui a gente também trabalha envolvido diretamente com questões comerciais de uma emissora. E a gente vê o quanto o mercado muitas vezes se apresentou difícil desde que o último governo fez a questão de debulhar o Brasil, né? Então, assim, as empresas ficaram ferradas. Né? Então, você conseguir dinheiro na praça e sem ter apoio aí de estatais, etc., muito complicado. Muito complicado. Você pegar o capital do particular mesmo hoje para você investir é muito difícil. Bom que ele é jovem. Agora, né? Tem o tal do conselho de administração. Então, o que eu quero entender é o seguinte: dentro desse processo aí de profissionalização, né, que prega conselho de administração, etc., em tese, tudo uma grande maravilha. Olha, segue o formato de grandes empresas, existe um conselho administrativo. Vai escutar os caras. Eu queria entender dentro desse processo também o seguinte, tá, quem vai compor o conselho administrativo? São pessoas que estão ali, algumas foram eleitas, outras serão convidadas. Já tem o vice e o presidente. Esse processo de escolha, por exemplo, e mesmo de você colocar pessoas... eleitas ali, candidatas àqueles postos, que é o negócio? Que atende questões políticas? Ou nós estamos falando de pessoas que estão realmente capacitadas a fazer parte de um conselho administrativo, avalizando ou não as coisas do futebol? Né? Até onde chega o poder? Até onde chega o poder disso? Será que muitos terão apenas um cargo meramente ilustrativo dentro desse conselho? Às vezes assim, o Raí vai ser o cara ali, um dos caras no conselho administrativo. Legal! Como funciona diretamente a função do Raí dentro daquilo? Ele vai chegar e ele vai falar a respeito de questões financeiras? Ah, o clube está mal gerido financeiramente ou não? Eu queria entender muito mais sobre isso. Como funciona o conselho administrativo? Porque até então, nada contra o Raí. Mesmo porque o Raí talvez seja um grande gestor, ele gere aí uma fundação de sucesso, que é a Gol de Letra, né? Sim. E nunca se ouviu dizer que depois da sua vida ter parado a vida futebolística, é um cara que perdeu todo o dinheiro, está quebrado, etc e tal. Ele e o Cafu. Não, Leonardo. Não, Leonardo, já muito tempo. Mas eu queria entender um pouco mais, queria entender até onde que isso não pode ser assim apenas uma questão de tipo, a torcida gosta dele, vamos botar um nome de marketing forte junto ao torcedor? Isso eu não tenho dúvida que tem. Não vamos esquecer que na gestão do Marcelo Portugal Gouveia, excelente presidente, aliás, quem foi o convidado a fazer parte da direção de futebol do São Paulo atendendo a base era o Raí. Acho que durou, não sei, desculpe aí a falta de prisão. Um minuto. Não sei se foram dois dias, dois minutos, duas semanas ou dois meses. Mas o que se diz é o seguinte, ele chegou, saiu e falou, ih, rapaz, não dá. Entrou por uma porta, passou pelo corredor e falou, tô indo embora, né? Eu tenho muito medo. Torcedor, você, São Paulino. Ah, agora falar, tem conselho de administração, legal, agora nós somos uma empresa, que bonito. Empresas também quebram, empresas também são mal geridas, não importa como seja a sua estrutura profissional. Você tem que saber muito bem quem você põe, como ela atua, né? E espero que esse conselho de administração não seja apenas uma grande fachada para aparentemente demonstrar uma modernização. E no futebol, chefinho, a grande dúvida... Eu sei que, olha, gente, é confuso. É uma coisa que às vezes demanda. Ninguém sabe o que vai acontecer realmente. É uma coisa que às vezes incomoda o ouvinte, porque a gente. Mas é que assim, em três frases, talvez, eu não conseguiria me parecer ser um pouco mais didático, sabe? Em apenas três frases. Então, às vezes, eu prefiro explicar um pouco mais as coisas, cara. Eu fico preocupado. Aí você fala, então assim, ele torcia pra oposição. Não, gente, muito pelo contrário, cara. Vocês acompanham aqui o programa, bicho, tem nada a ver, meu. Eu quero ver o São Paulo bem. Agora, pra mim, não tem esquerda ou direita, oposição, que era legal aí, bicho. Quero ver o São Paulo bem administrado. Então, chefinho, no futebol aí, a grande dúvida aí é o que o Rogério vai fazer, né? Quem ele vai escalar ali? Gilberto, Tomás ou Luiz Araújo? Essa é a grande dúvida do Rogério. O Rogério que fez o treino fechado aí e a gente não sabe como é que ele... E tá avaliando muito aí o cansaço, né? E dizem que o Júnior Tavares está quebrado, assim. Né? Aliás, no último jogo eu já senti isso. O cara ele já não tá consegue dando acompanhar. Aquela aguentada, ele não consegue acompanhar mais. Acho que ele fez 23 jogos com o São Paulo. Ele ficou fora, acho que, dois jogos. Será que no futebol europeu, passados três meses de torneio, alguém já jogou 23 vezes, cara? Acho que difícil, não deve ter. Difícil, olá, né, Ale? E só pra dizer uma coisa, viu? Deus. Tô ouvindo até tá ainda aí, velho. Tô com dor de cabeça hoje. Você votou em quem? Porque o São Paulo já jogou três competições, Tava envolvido em três competições. Campeonato Paulista. E uma ainda tá, né? Copa do Brasil. Copa do Brasil e a Sul-Americana. Você quis dizer que ele tá se despedindo já, Ale, da Copa do Brasil, é isso? Eu senti, né? É antes, né? Não foi bem. O RG quis botar o. Ali, não quis botar nada. Uma linha de fogo agora. Não. Que é digna dos comentários mais venenosos do estádio 97 em 18 anos de existência. O RG não tem repescagem. Ô, Mota, qual foi o tempo verbal que ele usou? Eu tô errado? Quer falar em tempo verbal com o Mota? Pra te catar, trouxa. Tá de sacanagem. Falou, fica aí, se fecha aí, ó. Você tá onde? Quem é você? Impretz, você é fundamental, Impretz. Olha aqui, ó. Tô vendo. Aí, mano. Mano. Ó, Motinha. Puxou um anzol com força. E eu não sei se domingo vai ser um jogo muito isso, mais, né? Assim, você tem que ter um mínimo de organização, porque o time do Corinthians é muito bem organizado, cara. Oh. Mas você vai ter que apresentar, bicho, aquele sangue que deu lá contra o Cruzeiro, cara. Se quiser ter um bom resultado... Eu fico preocupado, sabe o quê? Porque o outro lado também vai querer, vai vir com a faca nos dentes, então o negócio vai ser... E no segundo tempo, São Paulo pode cair muito, né? Porque o São Paulo tá muito cansado, vai correr muito no primeiro tempo, né? Eu acho que vai pra cima mesmo no primeiro tempo, e no segundo tempo vai dar uma caída. Então, se não tiver com um resultado feito... Olha. Não há resultado feito no primeiro tempo. E só dá parabéns aí, resultado feito no primeiro tempo seria se chegasse e falasse assim: olha. 3-0. Tá... Não, nem assim. Nem assim. 3-0, porque se o outro faz um no segundo é pênalti. Não tem gol fora? Nem 3-0 tá... é um resultado feito. Ah, eu não sei se vocês... Vocês acham que 3-0? Não, claro que não, mas também não vai acontecer, né? E olha, assim, agora eu poderia brincar de ser um fafarrão igual o Mano, falar assim, né? Não, legal. Pô, sério, meu, imaginar que possa... A gente fazer qualquer alusão a pensar em 3-0 no primeiro tempo é no mínimo bizarro. Eu penso. Mas eu não sou fafarrão. Quando eu sinto esse tipo de situação, é embasado nos números, é embasado no argumento. Eu até sonhei com quem vai fazer gols, velho. É mesmo? Quem? Nem você acredita, ô palhaço? Eu sonhei quem. Ele falou domingo passado, lembra? É, São Paulo vai ganhar. São Paulo vai ganhar segunda-feira, veio com o Rabinho no meio das pernas. Eu não sabia nem onde enfiava a cara. Mas eu não acredito, não quero deixar de acreditar no São Paulo. Então pra que eu torço? Ele não sabia onde enfiava a cara e onde enfiou o pescoço, que até agora não. Catal, sem joelho. Onde está o óleo? Onde está a carne sem Diego? Onde está o pescoço de moto? O Adalberto aí na eleição não teve nenhum voto, né? Nem você votou nele? Não, me pagaram um refrigerante lá. É verdade. Acabei trocando. Mas nem ele votou nele, mas parabéns à chapa aí, viu? Você saiu, você ficou lá até que hora? Agora estamos apoiando o Leco. Você vai comemorar na pizzaria? Não, eu moro lá, né? Do lado. Né? Ah, é do lado? Eu atravesso a rua ali do lado, perto do colégio, sabe? Sim. Oh! Tem a pracinha? É. Atravesso, não a pracinha do... Tem a outra do outro lado. Você conhece ali a região? Não, conheço a região, mas que pracinha é essa? Tem uma pracinha do que vai pro, na frente do estádio, a famosa. É. Até a Praça Zé Roberto Gomes Pedrosa. Isso, que eu quero pintar ela toda de São Paulo. Mas não pode, pintar até que figura. Não, mas faz de madrugada, ninguém nem vai ver. Ninguém vai ver. E aí, tem um posto policial do lado, seu continuando louco. Reto ali no portão. Aliás, quem nunca roubou uma avenida pro próprio clube, não é mesmo, vô? É, não. Estacionamento. Peraí, não vamos brincar com isso, não, que é perigoso. Tem os advogados ouvindo. E aí tem uma praça do outro lado. A praça é nossa. É, tá bom. Bela piada. Ô Motinha, parabéns, viu? É. Belo personagem aí no ar. Vai te catar. Mas ele é assim mesmo. É o Chico Anísio de um personagem só. Duas coisas que todo brasileiro adora: churrasco e feriado. E com o Vamos Churrascar do Extra, você tem tudo para curtir com os amigos: carvão, carne, linguiça, bebidas e muita economia. Vamos Churrascar do Extra. Aproveite! Picanha Anglo, R$ 35,90 o quilo. Fraldinha Friboi, R$ 19,90 o quilo. Ah, tá. Agora vamos pro lado das bebidas. Sprite 2 litros, leve 3, por apenas R$ 3,98 cada. Cerveja Original ou Serra Malte 300ml, leve 3, pague 2. Skol Lata, 80% na terceira caixa. Você merece extra economia, vem, beba com moderação. Você tá ouvindo Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Ô, mano! Sim? Olha, o Mota hoje chegou mais tarde na rádio, tomou banho em casa, não pode estar com desculpa pra estar com a asa fedida. Ah, mano, Motinha, levanta aí o braço, deixa eu ver. Cheiroso, velho. Tá nada, mano. Motinha usou aqui o Bozano Extreme. Ah, mandou bem, Motinha. Não vacilou, não. É, maluco. Então se liga nessa dica, hein? Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, parceiro. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito, muito, muito mais proteção. Ó, faça o desafio. Passe agora o Bozana Extreme. Não tome banho amanhã e nem domingo. Você vai ver que domingo à noite você vai estar cheiroso ainda, velho. Tem soldado que vai pra guerra e volta, RG. O cara aí não toma banho na guerra, volta e tá cheiroso. É verdade, mano. Vai direto almoçar com a família quando retorna pro país. É, esse é o Bozana Extreme. Isso aqui é top demais, RG. E ó, nesse mês, quem liga aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Sim. Ele leva pra casa, RG, um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Vai ter que falar a frase, não vacila não, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa. Muito bem, esse é o Estádio 97. Estamos aqui com as manchetes do programa. Vamos lá, começando. Vou falar do Santos? Bora. Sim. Evidente. Agora quem dá bola é o Santos. Evidente. Pega aqui a RG agora, final de semana. É, RG, você já foi cobrado aí no Twitter. Por exemplo, ó, São Paulo. Olha o Sombra falando ali. Sua mãe. Olha aí, ó, velho. Aqui, ó, viu? O Petrônio Limão. Seria ele, azedo? RG, olha aí o Sombra falando de São Paulo há meia hora. Fale mais. Dá mais participação pro Santos aí, pô. Nossa. Você quer meia hora pra falar do Santos aí, velho? Esse cara foi bem. Meia hora é pouco, vamos de 40 minutos. Que, então... Qual é o nome desse cara aí pra aplaudir? Petrônio Limão. Petrônio, isso aí, Limãozão. Limãozão. Manda lá, Motinha. Ô, RG, o presidente Modesto aí defendeu o Jean Mota, né? Jean Mota. É porque tá sem o Zeca, né? Sem o Caju. E aí muitas críticas. Alô, né? Xirém. Porque o Jean diz, entre aspas, improvisado, né? Mas diz que é de origem, né? Ele é lateral. E que o Santos não precisa, não vê necessidade de contratar um novo lateral. É, na verdade, houve uma mudança aí por parte de decisões do presidente, né? Porque até pouco tempo o Santos estava atrás, né? Louco. Contratando, mano, um monte de gente, sugerindo um monte de gente, agora já não precisa contratar mais. Não, o Santos foi atrás, né? De lateral também. Agora não já não precisa mais contratar. É, tudo bem, se atender. Ele até foi irritado na entrevista. Se o Jean Mota atender a necessidade do técnico, tá bom. Não tem problema nenhum. E mais? Né? Ele ficou até irritado na entrevista, viu, o RG? Ah, mas ele porque ele falou, vocês não sabem, lá dentro a gente acha que ele tá fazendo um bom trabalho e tal. Tá escrito que ele foi expulso no último jogo. Quem que é esse aí, ó? Jean Mota. Jean Mota. Ô, mas só o dano que eu tô do Jean Xera, hein, meu? Onde? Jean Xera? É, onde que eu, né? Meu? Deu uma sumida, né, meu? Jean Xera deu uma sumida. O importante é que o Gustavo Henrique tá voltando, né, mano? É. Esse faz falta. E o jogo contra o Paysandu será dia 26, viu, RG? Na Sim. Vila. O Santos teria aí mais duas semanas esse time aí, na verdade, né? E ele ia ficar descansando mais 2 semanas. Vai ficar só uma, aí resolveram... O Dorival comemorou. É, lógico. É muito melhor, né? Antecipa aí, quarta-feira, então, na Vila Belmiro, faz a pega o Paysandu na Copa do Brasil. E o Dorival... Você acha que o Santos cai no Mangueirão, RG? Ah, difícil. Né? Olha, pô, que maligno. Não é um time que costuma cair no Mangueirão, viu, mano? Aí dá uma pedrada. Ah, zombando aí, né? Vai lá, meu marido. Tá deitado agora, hein? Vai lá, borboleta. Ah, mas aí pegou o bônus round, né, agora dessa fase da Copa do Brasil aí. Tomara, né? O Dorival falou que vai ser complicado. Suletre Dorval. Ele tá certo, mas faz o primeiro jogo na Vila Belmiro, eu não acredito que o Santos tenha dificuldade contra o Paysandu, não, né? Sinceramente, não acho não. Acho que resolve aqui. E o Lucas Lima, RG? É, belo nome aí. Eterna Novela. Eterna Novela, agora renovação, né? O Santos tem que renovar com ele, senão ele vai. No final do ano, tchau. O que você tá falando? Tá bravo aí? Porque todo ano já estamos acostumados aí com essa ladainha. Não tem jeito. Idiota. Que é isso, Brownson? Nossa, você ofendendo quem, ô Brownson? Ô Brownson, que você tá bravo. Isso aí não é ofendido. Você não gosta mesmo do Lucas Lima, é isso? Não, eu não gosto. Lucas Lima ou Rudy Landucci? Eu não gosto do Rudy. E do Lucas Lima eu tenho ódio. Nossa. Por que pedra? Por quê? Você vai jogar pedra, né? É o seguinte, eu mandei os manos lá do da Vila Fundão. Morou? Quando eu os mandei amanhã lá. O Vig da Godoy. Posso falar, mano? Pode, desculpa aí. Sorte, né? Sua. Ó, é o seguinte, mano. Mandei os caras da Fundão ir lá amanhã pra ver se esse mano vai treinar amanhã até até, mano, até altas madrugadas, tá ligado? Porque amanhã... Não, tem que treinar sozinho. No sábado. Fica tocando a bola na seca no pra sábado. Botar no pé. Ô, mano, Brau, você sabe, mano, do beijo do teu amigo, onde que ele tá, se tem notícia, não? Mano, tá papo sério. Encontrei ele no elevador esses dias aí, né, mano? Eu moro lá no prédio dele, lá na Boi, né? Você tá morando lá agora? É, mano, uma dificuldade mora lá, tá ligado? Por quê? Ah, RG, mó, mano, mó drama. Trânsito, né, mano? Difícil? Trânsito? Ah, é mó drama, né, mano? Que tá dizendo que pra drama. Mim, ah, mano, eu quero chamar minha esposa. Pá, tem que chamar no WhatsApp aí, né, mano? Porque os quartos é mó longe um do outro, tá ligado? Ser rico, mano, não é pra qualquer um, não, mano, tá ligado? Mó. Mó, como é que chama os aquilo? Tá mó longe. Mó longe, mano. Aí, outra coisa, mano. É um por andar, né? Os elevador, mano. Pô, comando de voz. Para na sala, né? Comando de voz. Será que o beijo se perdeu na própria casa? Cadê os botões? Exatamente, mete. Aí que tá. Entendeu? A gente marcou um fundi, pá. O beijo já mandou vir um chocolate. Não. Eu não acredito. Eu exagerei. Você, Brauço. Exagerei, você, Brauço. Fundi. É, pegando o fundi. Não. Com moranguinho. Imagina um moranguinho com chocolate assim. Não. Ô, Brauço, você precisa de Waze pra andar dentro da própria casa? Precisa do quê, mano? Waze? Exatamente, mente. Eu ligo meu Waze, pá. Tem até as propagandas dentro de casa, tá ligado, mano? Tá aparecendo, mano. E os seguranças, velho? Aquele bando de segurança. Não, pra isso entrar. Isso é mó drama, tá ligado? É, os caras ficam de olho no cara feio. Pô, ficar seguro no seu apartamento, isso é mó drama, mano. É, velho. Tá, o negócio é passar medo, igual eu passava na Fundão, mano. Tem que dormir. Dormir debaixo da cama pra não levar tiro. Pô, mas aí você chega lá, pá, encosta o carro, os caras abrem o vidro. Quer olhar tudo pra ver vidro, se é você... Pá. Eu, e mano, aí? Eu não ando de carro, não, mano. Você tem senha no elevador? Eu vou a pé. É, comando de voz. Ah, é? Fala, hello, please, 23º, place, to my house. Ah, em inglês ainda. Aí ele não vai. Aí sabe o que eu faço, mano? Não. Eu ponho no Google Tradutor... Voice. Aí ela fala rapidinho. Entendeu? É. Please, já me deixaram, né? Rapidinho, mano. Aí o elevador se confunde, eu vou pro seu apartamento errado, mano. Tá ligado? Esse não é o sai drama. Do elevador nunca mais. Não sabe porque digo, não abre a porta. Ninguém merece hoje em dia, tá ligado? Só todas as informações que as pessoas têm. Ser rico no mundo, mano. É mó drama ser rico. Já vi que vai ter mudinha parte 2 na próxima visita. Vai. Não gosto não, mano. Esse cara aí, ó. Papo sério aí, mano. Esse otário aí, eu cumprimentei ele, mano. Mas, ó, tô com sangue no olho com esse moleque, mano. Não, de verdade. E tem, mano, ele ponto lá no teu verdadeiramente prédio? Verdadeiramente, mente. Lá não tem, porque não pode, mano. Não? Não pode descer helicóptero na boina, né, mano? Ah, é? É a estrutura da urbana, né? E, mas, ó, da hora que eu, viu, mano? Diga. Eu fiz uns grafite da hora no elevador do Benja lá. Não, grafite. Fiz uns grafite. O prefeito não gosta. Fiz um bonecão de boné. O prefeito não gosta, hein? Não, mas aí é no meu prédio, mano. Ah, mesmo assim. É, manda prender, cara. Exatamente. Vai todo mundo em cana. É um por quarteirão. O apartamento é um quarteirão. Esse prédio é da hora, velho. Caraca, velho. Boa, Brauson. Boa, Brauson. RG, tô calculando aqui. Você tem mais 20 minutos pra falar do Santos a pedido do Petrônio Limão. Então você fala pro Petrônio Limão e tomar uma limonada. Não tem mais notícia, não. A caipirinha, né? É, vai fazer uma caipirinha, velho. Tá encerrado. Cria algo aí do Santos, vai. Tá encerrado. Ei, vai ficar você agora dando voz. Tá me tirando? Pilhando aí, já pesando a vai ficar pilhando tem agora. Tem pedágio. Por falar em pilhando... Vai falar do pedágio do feriado. É verdade aquela história do Rafael Ilha, que ele não pode mais ser sócio do São Paulo? Você ouviu essa, não? Não, isso é verdade. Ele tava muito pilhado. Tinha um prazo, né? Tinha que ter um prazo. Ele entrou na justiça requerendo o direito de voltar a ser sócio e perdeu na justiça também. Rapaz. Porque eu não. Você vai ser sócio do clube? Eu não sei, mas acho que os clubes, geralmente, eles pedem lá, né? Tipo assim, vão verificar se tem bons antecedentes, não cria confusões. Tem clube que, se você tem bom antecedente, você não entra. Sim. É o contrário. É, o clube que é assim. Eu fui expulso de Braga, tá ok? Eu também. Pô, é absurdo isso aí. Ah, meu Deus do céu. Eu tô exatamente. Mas eu acho que isso daí é meio complicado, mano. É meio segregação a parada. Por mais que seja um clube privado e etc., você pode fazer talvez essa seleção. Mas se o cara tá apresentando lá condições de pagar, comprar o título, você vai falar, não, não te aceito aqui? É só esconder os controles que tem pilha. Ah, mano, mas posso falar uma coisa? Vamos imaginar um restaurante, tá? É. Uma instituição particular, como é um clube. Sim. Nenhum restaurante como clube, como nenhum lugar, pode falar assim, ó, você não entra aqui porque você é de determinada raça, você não entra aqui porque você ou é homem ou você é mulher, ou porque você é gay, você não entra aqui porque há qualquer tipo de distinção preconceituosa. Mas se é uma pessoa com maus antecedentes, desculpa, fala assim, não, desculpa, aqui você não é bem-vindo. Ah, mas ô Sombra, eu acho que deve ter até um certo preconceito aí com relação a esse menino aí, por tudo que ele passou lá, aquele problema todo, etc, o envolvimento com drogas e tudo mais. Talvez o São Paulo não queira... Com armas também, né? Então, talvez o São Paulo não queira associar a imagem do clube aí com a presença dele, mas coitado do moleque, né, mano? Agora, pra discurso do Petrônio Limão, estamos falando de São Paulo de novo, do clube. Não, se de fato for essa alegação, é triste, cara, porque até que se prove o contrário, menos que o moleque também esteja dando problema aí, o São Paulo tenha feito um levantamento recente aí, ele tenha aprontado ainda. Mas quem é que proíbe? Não tem uma junta, mano, de pessoas que votam? Não foi o Ronaldo também que foi impedido de comprar um título aqui? Foi o Cavalo! Clube, Ronaldo e os impedidos, aqui. Não é? Que é o Cavalo. Ronaldo foi... Qual? O Ronaldo Fenômeno? Pinheiros, né? Pedido de comprar título onde? Pinheiros. É. Foi o Rudy que falou. Que, O Ronaldo que gosta? Não é aquele que fala bolinha branca, bolinha preta. Ô, mano, é o seguinte, cara. Olha, os clubes, eles têm certas... Tem um estatuto e normas. Rezando no estatuto... Olha, quando eu fui pra ser sócio de São Paulo, eu tive que ter anuência lá de sócios lá, senão não... É. Não poderia, e acho que tem muito clube assim também. Sim, mas é o conselho que vota sim ou não, é isso? Não, não acredito. Depende que do não. Clube. Mas não. O Rafael namorou, o Rafael Pilha namorou com a Cristiana Oliveira, aquela que fez a Juma. A Juma Maruá. Na novela irmã do Rudy, a Mudinha. Isso. Tem alguma coisa pra falar de algum quiosque onde as pessoas não podem frequentar? Porque a gente volta a falar do Santos também. Simples você resolver isso. Contrata o Petrônio pra falar do Santos. Ah, peraí, viu? Ô, velho, você não viu que eu tô enchendo o saco do Petrônio? Não é seu, velho. O RG tá na maldade aí, mano. O RG, ó. E outra coisa, fala do Santos aí, não fala do Palmeiras hoje, Petrônio, é a melhor coisa. Petrônio já me deixou. Tinha falado do Palmeiras agora. Bom, fica quieto, não fique nervoso. Vamos falar do Palmeiras então, vai. Ah, então vai falar do Palmeiras. Palestra. Ah, vocês. Pelo amor de Deus! Você vai jogar? Já tá cansado? O Egídio não consegue virar titular, esse abestado. Ô, vem cá, se e o aí Júnior eu tenho jogar. São Paulo já tá cansado, você imagina o Zé imagina! Você imagina o Zé Sombra, Roberto. Eu marquei pra amanhã com a minha amiga, Odete, uma sopa. Tive que desmarcar porque o jogo é às 7 da noite. Eu não quero jogar. Você já tá dormindo, às 7 da noite você tá dormindo. Fala, manchete. Então, manchete. Olha, o... É o Tiririca ou o Zé Roberto? É os dois. É igual. É igual, velho. É igualzinho. É bom se formar, né? A organizada teve lá, viu? Pra apoiar e depois conversaram com os jogadores. Ai. Já que o Dodô não tá aqui, eu vou falar. São dois pontos. Primeira manchete do. Não, peraí. O apoio foi lindo, os cânticos, viu? O bandeirão. Porque, ó, eu vou dizer, eu já tinha jogado a fronha, viu? É a toalha, velho. É isso, a toalha. Porque eu falei, agora a torcida tá fazendo o Palmeiras voltar a ter chance, viu? Vai lotar bonito tudo. Sim. Então até parabéns minuto, pra torcida. Tem até a hashtag. E depois eu leio aqui. Ah, isso é bonito. Parabéns à torcida palestrina, a torcida mais linda do mundo, viu? Que mais apoia do Palmeiras. E a parte de conversar com o jogador? Agora, conversar é horrível, viu? Tem que conversar nada, viu? Pega o WhatsApp de outras pessoas e vai conversar. Ô, vó, mas crise, né? Quer dizer, apoiou, hein, vó? Cantou, apoiou, mas se perder... Crise é ser eliminado por time de Série B, né? O negócio é, tá pintando a crise. Se não tivesse crise, não teria por que ter conversa com torcida. Conversar vai no programa da Luciana de Mello. Aí que tá. Ah, isso tá certo, né? Então, se a torcida foi lá, não foi pra tomar chá da tarde com o jogador. Foi pra lá pra cobrar. Mas eles fazem isso, viu? É lógico. A véia tá querendo passar pano aqui. Ah, passar pano não, mas passar pano. Quer dizer que paulista é obrigação. Você tá... Ó, mano, você é um, praticamente um defensor dessas pessoas aí que vão aí fazer suas conversas amistosas, né? É. É feriado, meu. O cara podia ir de repente falar no Parque Vila Lobos? Não, vamos lá conversar com o torcedor. Não, mas vai cantar, vai apoiar, não tem que conversar. Geralmente, Sombra, eu não sou contra aí a torcida conversar com o jogador, porque de vez em quando eu acho que é até necessário. Até mais que isso, você acha, né? Tem dirigente que de vez em quando aí não consegue fazer bem aí o seu papel de dirigente, aí o torcedor precisa interceder também. Você é o autor daquela música, Um Tapinha Não Dói? Não, aí não. Eu sou totalmente contra a violência, cara. Mas eu acho que o jogador, muitas vezes, ele precisa conversar com o torcedor, sim, pra entender o que é aquilo, velho. Porque tem cara que, às vezes, tá no clube e não sabe nem o nome correto do clube. Então, isso daí é até desinteresse por parte dele. E, às vezes, uma conversa com o torcedor, que é um cara que ama o clube, e muitas vezes vive até pelo clube, eu acho que é legal aí essa troca de informações. Mas não é conversa como você tá dizendo, não. Mas não. É que tá, vó. Geralmente, então, mas geralmente quando existe esse tipo de conversa, quando a torcida vai até o CT lá pra poder conversar com o jogador, é já em tom de crítica, em tom de reivindicações, porque até inclusive o próprio Porco não tá jogando bem. O Palmeiras, se a gente parar pra analisar os jogos que ele fez... Não foi, vó. Claro, não foi, não. A senhora não tente passar pano, não. A senhora tente encobrir os erros. Porque o Palmeiras, ele empatou com o Tucumã, tá certo? No primeiro jogo que fez da Libertadores. Um jogador a menos. Contra o Wilstermann, que jogou aqui também, foi um jogo que o Palmeiras venceu, mas não convenceu. É que tomou Libertadores, você não sabe quem. Sei sim. Inclusive, são dois times fracos. E o próprio time do Palmeiras aí venceu e não convenceu. Contra o Penharol... Jogou bem. Jogou bem até a página 2. O Palmeiras, ele teve atrás aí do placar, virou a partida, tomou um empate. Perdeu e depois pênalti. Arrumou, e depois, não importa, perdeu. Gol não sem perdeu. Goleiro. Ué, perdeu, não perdeu? Não, só perdeu o gol. Só arrumou o gol porque o árbitro levantou a placa lá até empatar. Lógico que foi. Ô, Matheus, continua com as manchetas, esse menino tá louco. O torcedor tá sabendo disso. E acabou, o senhor não vai falar a principal notícia? Não, o que vai gerar crise aqui? Ele quer botar crise, tá sabendo? Que é brincadeira. O que é brincadeira? O que tem? Os caras vão ser processados pelo Vaticano. Quem? Por quê? Você não tá sabendo dessa fita, não? Não. Usaram a imagem do Papa sem autorização. A patrocinadora lá meteu logo um belo anúncio lá no jornal, colocando lá o Papa segurando a camisa do porco lá, falando até o Papa... Apoia. Uso indevido de imagem, Paquito. Vaticano, que crise, olha, agora gostou. Vão ter que cortar a verba do porco pra pagar o Papa. Olha, agora ferrou, agora acabou o mundo, viu? Agora o bagulho vai azedar. Aí a senhora não fala, né? Fizeram isso mesmo? Fizeram, mano. Eu acho que todo o dinheiro de Jesus vai pra pagar o Papa, né? O do Moisés também. Olha a página inteira do jornal. Todo o dinheiro de Jesus pra pagar o Papa. Mas é demais isso aí. Boa, Ale. E primeiro que siga acontecer isso, quem paga é o patrocinador. Então, e vai tirar de vocês pra colocar lá. Vai tirar, eles têm dinheiro. Mas você sabia disso, vó? Isso sabia é porra nenhuma, mas lá. É foi pegar de surpresa. Ah, eu li. Bobagem não. Tá nos sites aí, é bobagem. Imagina a indenização pro Vaticano, velho. Os caras, em vez de usar a imagem do Domênico segurando a camisa. Sabe que é a treta, Sombra? Sabe que é a treta, velho? Você imagina. Porque se você ainda. Aí, olha, para com esse joelho, que chato, viu? Se você não paga ainda. Se você não paga o Vaticano, você tá cometendo um pecado maior ainda. E a chance de dar zica é gigante. Ó. Aí azedou, velho. Azedou. Porque uma coisa, por exemplo, o Rudy me processa. Viu? O Rudy vai lá e me processa. Ele não vai processar. Eu vou lá e mando ele pra aquele lugar na frente do juiz, não pega nada. Eu pago cesta básica e já era. Agora, se você faz um ato desse perante a Igreja Católica, o Vaticano, velho, mano, o bagulho volta contra. Aí o Palmeiras tá proibido de rezar antes do jogo até pagar essa dívida aí. Pois é, Ale, onde, Ale? O São Lourenço ganharia uma Libertadores se não fosse o Papa, velho. De jeito nenhum. Não. Ó, é uma moitinha, você sabe. É o Inter, né, na Copa então, do Brasil. Então, não tem escalação né? Escalamento, não tem. Ah, é? Tá fazendo mistério. Palmeiras-Inter na Copa, mas quando é? Mas não é oficial isso aí, ô. É. Mistério, ele fez treino fechado. O Inter é outro assunto. E Inter? Ele tá falando do Palmeiras, você muda, velho. Palmeiras e Inter. Porque é Palmeiras e Inter. É muito burro, né, avó? Olha, que vergonha, viu? Não é? Ó. Vai pegar o Inter, né? Agora o Alex. gente tá falando do São Palmeiras, vai pegar Ponte Preta. O cara mete tá o Inter. Certo, ô, o Inter que vai ser daqui a duas semanas. Tá certo, catar, tá certo, Motinha. Faz um tá favor. Certo. De catar, faz um favor pra gente. Ah, você faz um favor, fica lá. Vai jogar o joguinho da baleia azul lá. Vai se divertir. Vai, trouxa. Brinca com uma coisa dessa. Chega no final do jogo lá, ganha o jogo pra gente. Aí tá falando Palmeiras e Ponte Preta vai jogar amanhã. Aí o outro fala escalação. Ô, Pega o voucher lá do McDonald's. Dá pro Bolsonaro levar o Mota no McDonald's? Ah, ia ser legal. Eu vou levar ele, com certeza. Meu Deus, que me livre, se passar a fome. Olha, você sabe qual é o escalamento de amanhã? Não tem ideia. Olha lá, tá vendo? Agora voltou pra amanhã. Eu acho que ele vai. Ele tem boa chance de manter o time titular, a base do time titular. Pelo menos ele, nos treinos, ele colocou essa possibilidade de manter o mesmo time e jogou o primeiro jogo. Até pra dar chance, como disse aqui. E muito bem o nosso querido RG, do pessoal correr atrás do resultado, né? Então, parece que ele vai com os mesmos jogadores. Eu acho também, viu, Ale? É capaz, eu acho que talvez se ele fizer algum tipo de alteração, seja, acho que na lateral esquerda, porque parece que o Zé Roberto não vai jogar. Graças a Deus! E talvez ali no Guerra e quem sabe o William. Ele falou que vai ter uma alteração. Eu não acho que ele vai mudar muita coisa, não. Por exemplo, eu acho que o Michel Bastos entra, hein? Então, até pode ser, mas aí entraria no lugar do William, o que não seria uma boa. Sim. O que não seria uma boa, porque o Michel Bastos é um jogador que não é jogador rápido. E o Palmeiras vai precisar de velocidade aí, tanto de um lado quanto de outro, pra conseguir furar o bloqueio da Ponte. A Ponte tá com uma vantagem aí de 3 gols a favor dela. Mas eu pensei que, nesse momento de ter que vencer por 3 assim, seria a grande sacada seria colocar o Michel Bastos, que é um cara acima da média, né? Ah, mas você é muito recalcado, viu? O Michel tá na nossa seleção, hein, com o Romero... Com Fabiano, com Guilherme. Pelo amor de Deus! Comparar o Michel Bastos ao Fabiano! Não é isso, é que você. Você moteou agora, hein? É que o senhor não participa muito do programa. Ele não entendeu a. É. Então tem aqui os preferidos do Estádio 97. Ó, deixa eu falar uma coisa. Cada um tem um preferido. O Lucas Barrio ontem, viu? Parabéns pro Grêmio, viu? Botou ele de capitão. Perdeu o gol. Ele perdeu o gol. Como é ruim, viu? Ele perdeu tanto gol ontem contra o... Ah, mas o Grêmio, ele tá focando no Gaúcho, não, né? Não, mas peraí. O Grêmio jogou Mario com 3 titulares de só. De capitão? Ah, vamos falar agora de mim, de Michel Bastos. Quando ele tava no Palmeiras, ele é bom, mas se machuca demais. Agora virou como é ruim. Quem? Porque tá no Grêmio. Nada. Ah, quando tava no Palmeiras, não, ele é bom, mas é que ele se machuca muito. Não, agora tá no Grêmio, ah, como ele é ruim. Não, não, ele é ruim mesmo. É. Ah, no começo eu achava que ele ia ser bom, mas ele é horrível. Ô, Ale, ele jogou bem na carreira dele. É, mas no Palmeiras não. Principalmente quando ele fazia o papel de Oliver, o sedutor, no teste de fidelidade. E também fez também alguns filmes um pouco mais fortes. Um abraço pro Oliver. Olha, será amigo que do tá... Mano, amigo do Mano. Amigo meu também, cara. Você foi convidado pro casamento do Oliver? Eu gostaria da despedida de solteiro, deve ter sido bem movimentado. O Mano vai em todos os casamentos do Oliver. Ah, eu fui no casamento do Oliver. Agora ele tá um pouco preso, não? Não, ele tá solto. Não, tá solto. Tá lá em Taubaté. O Mano soltou ele. Formar, né? Agora avança sem necessidade de marcação. Ah, sim. Tá em Taubaté? Tem um presídio lá grande, viu, mano, também. Você assistiu os filmes dele, mano? Não, não vi, não. Mas é bacana. Vai ter que trazer ele aqui pra contar a história do filme que ele fez com a Rita Cadillac, velho. Nossa, disse que foi dureza, hein, velho. Tem que trazer ele aqui pra contar o que ele passou lá na cana, velho. Também seria. Pô, velho, mas contar o que passa na cana, né? É. Ali não pega nada, RG. Negócio de pensão, mano. Ninguém paga. Não? Ninguém. O que, que ele vai falar? O que ele vai falar? Pensou, ele ia falar outra coisa, mas ele parou. O que ele vai falar? Ele parou e pensou. Tem Luca, fala que tem Luca. Ninguém paga bundinha na cana por causa de pensão, velho. Então, por exemplo, olha lá, o Sérgio Cabral, tranquilo, beleza, tal. Tranquilo. Não paga tranquilo. Nada. Ah, então tá bom. E não vai ficar junto com os caras, né, mano? Cunha. Não, também não. É o Pato Donald. Cadeinha Nutella. Deixa eu ver o italiano lá, o Palhoce. Lá, o não, Palhoce. Também não. Também não. Cadeinha Nutella pra esses malucos aí. E o amigo? E o amigo? Também não, mano. Amigo, o amigo se ninguém for, sabe quem é. Né? O amigo, se o amigo for. Não, o cara lá falou que não sabe. Ele deu o nome de todo mundo, mas do amigo não. E o sobrinho lá? O sobrinho do amigo. Sobrinho do amigo não. Não, mas filho do... Não, tem o sobrinho do amigo, tem o filho do amigo. Pô, tá cheio do amigo. Tá cheio, né? Pô, e no Corinthians, lá na planilha lá que eu li hoje aí do Brecht, tinha a Rena, Papai Noel. É engraçado, né? O nome dos caras é sensacional, velho. É isso, é da hora, mano. Pô, os caras chamam de Bambi, o São Paulo, e tem Rena na planilha do Corinthians. Não, tinha um que tinha nome de cerveja, né? Da cerveja. Azeitona, do Brano, Antártica, você... Ah, meu Deus do céu. Azeitona é dose, hein? Azeitona, velho. Roubado. Estádio 97 tem oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Quem ligar no programa dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Também dizendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Ó, peço a sua atenção nessa chamada aqui, é uma chamada da nossa promoção, é muito importante, e temos aí apenas mais 2 dias até o encerramento dela. Ou melhor, 3, né? Porque terça-feira é o encerramento, ok? Com o Estádio 97, você foi para Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos aí! E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Catalunha. Promoção, Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da energia passar durante o Estádio 97. Dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Então você entendeu, a chamada tá explicativa, tá bonita, entendeu? Você tem que anotar quantas vezes você ouve passar o Fórmula 1 do Estádio 97 durante o nosso programa. Na terça-feira, olha a terça-feira, estamos aí há poucos dias, estamos há 4 dias de termos o grande vencedor da promoção Estádio 97 na pole position, que vai levar você para Catalunha, assistir o GP da Catalunha, conhecer aquela cidade que você, olha, o Rio de Janeiro é maravilhoso, mas Barcelona é maravilhosa também, viu? Merece também a alcunha de cidade maravilhosa. Como é gostoso Barcelona, tantas atrações mundialmente conhecidas. Você vai conhecer a Sagrada Família, você vai conhecer o Parque Güell, que é muito legal. Tem obras expressivas, né? O Mota, você foi no Parque Güell? Ou não, sei que você foi no Parque Gay. O Güell, não sei se foi. Pra quem gosta bem, Barcelona é bem recheado. Cemitério de fascista. É? É. Cemitério de fascista, acho, preconceituoso. Acho, é preconceituoso. E o RG me adora quando eu entro no ele, ele adora, ele Parque pede Guel pra eu fazer é toda legal, hora o girando. Vocês, os vencedores, inclusive o Bada, a nossa produção vai acompanhar, pelo que eu entendi do hotel que vocês vão ficar hospedados ali perto da Passeio de Grácia. E ali na Passeio de Grácia, você tem duas grandes atrações turísticas, arquitetônicas, muito bonitas. É a La Pedreira e a Casa Batiló. Vocês vão poder... são ali, né? Na Passeio de Grácia, né? As duas estarão ali na Passeio de Grácia. Sim. E mais abaixo, vocês têm ali as Ramblas. Nossa, pra andar, As Ramblas ligam essa região mais... de comércio e, né, da Passeio de Grácia e de grandes atrações turísticas. Vai no mercado até o porto. E as Ramblas vão te ligar até a parte do porto e do litoral, né, que vai chegar até a praia. Mas e além das Ramblas serem uma grande avenida, como diz o Mota, cheia de um calçadão, bem arborizado, pessoas, muito bonito. Árvores. Mas ruas largas, exatamente. Nas travessas deles, das Ramblas, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um dos melhores mercados que eu já fui, que é o mercado de San Josef, se eu não me engano. Né? San Josef, um ótimo mercado. É, eu falei pra ele. Ó, e pra você que gosta de fazer uma paella em casa, vai lá que você vai encontrar um maçafrão de primeira, viu? Só que bate. O Masterchef do Estádio 97. Muito louco. Você manda a patroa aí lá no mercadão. Você vai pro outro lado da rua. Isso, não faz isso. Atravessa a rua. É, tem coisa boa também, né, gente? Aí você vai ver um prédiozinho assim. Por que você acha que mercadão é pra mulher, não é pra homem? Ah, no caso dele, que tá indo lá passear pela primeira vez. Ó, tem uns negócios legais pra comer, vai lá. Ah, você larga o Crisão lá. Lá do outro lado da rua tem uns negócios. leva o Crisão lá, velho. É. Deixa o caminhoneiro lá. Você vai ter acesso ao bairro Gótico. Bairro muito gótico. Bonito também, muito gostoso. Vocês vão adorar. Quem ganhar essa promoção, e melhor, né? Pra quem ama a Fórmula 1, no domingo, GP de Fórmula 1 da Catalunha. Parque da Ferrari. Vai ter o Parque da Ferrari, tá? Ferrari Land, recentemente inaugurado, acho que há 2 ou 3 semanas inaugurado. É, sabe aquele parque que vocês costumavam ver aí, muita propaganda na região de Abu Dhabi? É Abu Dhabi? É Abu Dhabi. Isso. É? Então, né, tem um parque igualzinho agora lá em Barcelona. Vocês vão curtir demais, tá bom? É a promoção Estádio 97 na Pole Position. Vá anotando. Na terça, o primeiro a entrar no ar ao vivo pelo telefone 3284-7097. Acertar quantas vezes passou o nosso Fórmula 1 em qualquer dia do programa, vai ganhar o direito a viajar para Barcelona. Boa. Queria agradecer o apoio do Turismo da Catalunha. Visite Barcelona e descubra Catalunha. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br e Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Um abraço a todos eles também da Latam Travel, né? Quer fazer uma viagem bacana lá para Barcelona ou outros lugares? Vai lá e visite o site latamtravel.com. Se você for numa loja, você fala assim, não, olha, o pessoal do estádio, no Itzé, lá da Energia, falou que vocês são os caras. Quero comprar o pacote aqui, né? Você não vai se arrepender, tá bom? Sombrão. É porque eu pela altura, né? Tem muita gente falando assim, não, sombra, meu. Pensei que era. Pô, quando fala assim, que era porque vai pedir alguma de 1,90 de altura. Vai sair de graça. É, quando fala assim, vai pedir alguém. Quer ver? Vai. Sombrão não vai sair de barato. Eu tô com voz melada porque eu tô com ressaca mesmo. Vai. Agora. É, não, eu ia falar, sugerir a gente reprisar o Sou Dono da Bola dessa semana. Falei? Muito bom. Não, cara, mas isso aí é pra gente, cara. É muito bom, muito bom. Vou pegar. Você chegou a ver o vídeo que eu fiz? Não, o vídeo eu não vi. Eu ah, ou Sombrão. Não vi o vídeo. Ou Sombrão. Ou Sombrão. Ó, o quadro é tão sucesso aqui na rádio que os ouvintes pediram pra fazer o bagulho. É, o bagulho? Gravado. Pô, rapaz, vocês, o mano eu falava muito essa expressão bagulho. Faz 17 anos. Mas esse era o Mano Raiz. Legal. Olha o Mano Raiz. O Mano Raiz era. Eu sou raiz, rapá. Não, agora você é Nutella. Não, pelo contrário, eu sou raiz. Eu vou dar uma outra sugestão. Antes eu era muito processado, cara. Mas fala Sombrão. Ah, por causa de falar bagulho? Ah, vai. Sabe quando você vai lá? Por isso, mas aquele. Porque o Talibã, você tá ligado que o bagulho é louco, né? O Mano Raiz. Mano Raiz. Você que não sai da Riviera. Mas o Mano Raiz, mano, ele tá com saudade. Peraí, pescoço. Pescoço. Pescoço. Quando você vai na Riviera, não tem aqueles caras que vendem. Pescoço de sapo. Aqueles os paraquedistas, já viu, de plástico? Paraquedista de plástico? É, na praia, os caras vendem os bonequinhos de paraquedas. Ah, sim. Os caras vendem aqui na Paulista, que os caras dão um tiro pro. Não parece essa roupa da RG? É um azul assim, mano. Sei. Aqui é o Blue Nave. É. Ah, você tá dizendo. Os paraquedas são igual a roupa do igualzinho, RG? Cara. Igualzinho. Mano, qual é a cor? Aqui é aqui. Nave, né? Só imita, amigo. Aqui usa muito na Europa. O Mano Raiz jamais falaria essa cor. Soletre, o Mano Raiz. Mano Raiz? Eu falei raiz. Eu sou roots, rapaz. O bagulho você é louco. Não falaria essa cor. Faz um favor, fica quietinho um pouco. Não. Meia horinha só. Meia hora de um minuto de silêncio. É, só um pouquinho só. Mas para que todo mundo vai te calar logo. A gente podia testar pra ver se o Alê é um bom técnico mesmo, né? Oba. Cada um de nós daria 3 jogadores que não quer mais nos respectivos times. E ele monta um time. Uma bela enquete, hein, RG? Mandou ver, né? Uma enquete, bela seu pauta, né, do programa. Repita, não entendi. Cada um de nós. É. Manda pro Alê 3 jogadores que você não curte mais, você não quer. Boa. No seu time. Certo? E ele vai montar um time. Ah, entendeu? Vamos ver se ele consegue montar o pior time que existe. Eu não faço milagre, não adianta me dar Romero. Mas ele tem que estar no nosso time hoje. É. O Romero não sai do Corinthians, rapaz, tá louco? O Mano não vai colocar. Olha, o Romero. Tem um que eu não preciso nem falar. Fabiano. Fabiano, Michel Bastos. Tem 3 do meu time? Não, mas Dennis. Tem que estar no nosso time. Tem que estar no time. Vamos entender a enquete, por exemplo. Dennis. 2 ou 3 jogadores. No Corinthians você pega lá Guilherme, Marquinhos, Guilherme e Giovanni Augusto. Wesley. Eu mando David Braz e Rodrigão pra você. São 4. Mas vocês estão me dando só. Não, vai montando em bastidores, vamos colocar os ouvintes no ar. É. E aí daqui a pouco o Ale monta aí a seleção. Vocês mataram uma girafa, é só carne de pescoço. Mas é, uai. Ó, do Corinthians você já pode trabalhar com a hipótese, ó. Christian, Marquinhos, Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto. Ah, mas vamos. São 3. Já tá meio campo montado. Vamos trabalhar com quem tá entre nós. Tem o Wesley ainda, velho. Vamos fazer uma mesa branca. Goleiro você já tem. Dennis. Olha, quem tá assistindo pela web, o Sérgio Louco colocou aí, ó, no ar aí o quadro que eu fiz. Ah, legal. O pessoal assistindo sem o áudio, online, cara, né? Sem o áudio, daqui a pouco. É no meu YouTube isso aí, Rudy Landucci. Daqui a pouco o áudio aí completo aí no estádio. Pra falar a verdade. Tá bom. Ó, vamos trazer os ouvintes. 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ligando e dizendo, todo dia a dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E falando, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Toca Asdrubal! Asdrubal! Ó! Olha o Asdrubal, que invocado! Essa música me lembra duas coisas. O quê? Heróis e trilhas sensacionais. Isso. É. Aí, moral. Essa é uma das músicas dos Guardiões da Galáxia Volume 2. O que vocês acham, meus amigos? Top. Eu gostei muito. E estou ansioso pra ver nos cinemas. Estreia semana que vem, hein? Também irei. É, rapaz. Com certeza irei. Mas vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É Rogério. Rogério do quê? O Leone, com P de Paulo. Hã? O Leone. O Leone. É isso aí, Sombrinha. O Leone? O Leone, não é Polescone nem Panetone, é O Leone. O Leone. Tinha um operador na rádio, quando ele fazia bobagem, falava assim, O Leone. Mas o Leone não fazia. Não, eu sei, mas era pra ilustrar. Ah, só pra dar só uma pra ilustrar, é. É. E... só pra fazer uma analogia. E o Amigão, quantos anos? 4.1. Aí, RG. Ah, eu adoro aquele filme, o Porno Leone. Boa, RG. Trocadilho, nota 10. Ó. Ah, bem. Lembra que trabalhava aqui, que ele falava isso? Lembra? Não, ele trabalha, pô. Bem... ah, trabalha ainda? Trabalha, pô. Não, tudo bem. Trabalha, a dona Natália não veio, ele tá fazendo a limpeza do banheiro hoje, agora, nesse momento, tá ali. Jogou um pouquinho de veja multiuso, só tá lá, passando um pano. Imagina, nem sabia o que é. Ô, amigão, e qual o seu bairro? Vamos lá, então. Jardim Rosa de França. Ah, bah. O nome Rosa, é chique, hein? Rosa, bah. Vamos ver se vocês descobrem, hein? Perto do Morumbi, amigão. Que isso? É nóis, tricolor. Que isso, sem mimimi. Tricolor é nóis, amigão. E, ô, amigão, você trabalha com o quê? Eu trabalho em uma multinacional de TV por assinatura aí, que tá bombando no momento aí. Mas se pagar, a gente fala o nome, senão não fala nada. Não, pergunta. Não. Você é cliente, com certeza, mano. Ah, não sei. Não, mano, mas só se for de maneira indireta. Ah, não, pelo contrário. Vias ilegais, velho. Humano raiz era. Então vamos humano lá, raiz já era. Que ele, já humano que ele raiz falou, era. Véio. Eu vou lutar agora, eu vou lutar pelo povo. Vamos lá, qual que é a empresa? Qual é a empresa? Vamos lá, coerência. Vamos lá, vai. Qual que é a empresa? Sky. É Sky. HDTV, é isso. Mas, ô amigão, por que é tão caro assinar a TV a cabo no Brasil, meu? Então, mano, é relativo a questão de ser caro, né? Porque, primeiro, a gente tem que partir do princípio daquilo que você precisa como um canal de TV fechado, né? Que é o gosto, né? Por exemplo, eu sei que você é um cara que tem um excelente gosto, que trabalha na Fox TV, que é a... tem um dos canais que tem maior audiência na Sky, né? E, enfim, você gosta de esporte. Então, Sombrinha, de repente, vai ser feriado. Então, você tem um pacote desde o básico, desde R$29,90 até o HDTV Plus, o top. Então, mano, mas o... ah, mas não é barato, o de R$29,90 pega a TV Câmara só. É, mano. Exatamente. O meu é básico. O meu é básico, velho. E não é só isso, não, velho. Ah, para. Mas, meu, amigo, sabe que eu falei isso? É, mas não é só o segmento TV a cabo. É que tudo no Brasil é mais caro. E eu entendo também aí o fato da tributação, dos impostos e tudo mais. Mas se você vai para outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, TV a cabo, todo mundo tem acesso e é um negócio assim, com preço muito mais baixo do que aqui. Né? É, agora, Rogério. Opa. Vem cá. O pessoal lá da tal da Simba, SBT, Rede TV Record, se deram mal com essa história, né? Se deram mal, Sombrinha. Caiu em 30% aí, praticamente, a audiência dos canais, que são os canais abertos. É. São canais de cortesia, que não havia cobrança na fatura do nosso cliente, eles criaram o Simba. E o Simba simplesmente acabou que desmoronou. Foi uma furada, um tiro na água que eles fizeram, né? Até nas mídias de comunicação agora, né? Uhum. Eles acharam que o nego ia desfazer a assinatura por causa disso, né? Então, na verdade, só parou de ver e pulou pro outro. Né? Sem dúvida. Ah, mas é triste, mas né? Mas estão revendo isso ou não? Então, na verdade, eles estão revendo, porque as TVs por assinaturas, ou operadoras, que a gente chama, sim, elas não têm que negociar nada. Eles. É gratuito, né? É, eles. Ah, mas eu li aí que parece que só a Sky aí que não troca nem e-mail, que estão meio marrento. Tem toda a razão. Tem toda a razão. E hoje o impacto não é tão grande não, viu, Sombrinha? Não é mais tão grande assim, porque... Você não está fazendo falta nenhuma para a Sky, é isso? Oi? Não está fazendo falta nenhuma para a Sky, é isso? É, na verdade faz, tá? Faz porque, assim, eu tenho que respeitar o gosto do nosso cliente, que, de repente, ele acorda às 7 horas da manhã, ele quer colocar no canal aberto lá para ver sangue, entendeu? Ele quer ver as notícias dele, que faz parte do dia a dia dele. Então, eu tenho que respeitar esse cliente, como eu tenho que respeitar aquele que gosta de um seriado. The Walking Dead, entre outros, como bombou na Fox. Nossa, e hoje nós renovamos o contrato com a Fox, estamos firme e forte com todas as outras também, né? Mas a minha maior emoção, rapaz, depois de 17 anos... Eu estou entrando ao vivo no Estádio 97, isso para mim é maravilhoso. É espetacular. Você é meio humano, né? E você rapidamente fugiu do assunto para não entrar mais forte em outras questões. Tá de parabéns. Mas vou dizer uma coisa, se vocês aumentarem preço aí, eu não vou dizer onde que é assim. Hein, mas se nego aumentar preço aí para enfiar de novo esses canal aí, eu vou te falar, vou ficar bem puto, viu? É, isso aí eu não vou te garantir, porque eu não posso fazer isso, mas... É, nós temos certeza absoluta que não vai haver repasse nenhum de valor em fatura dos nossos clientes, tá bom? Então, ninguém merece ter que pagar para ver Record, né? Contrato 3, cláusula 3.8 do contrato, né? Você tem todos os canais abertos lá como cortesia. É, não, você tem razão. É, esperamos em breve aí voltar com todos esses canais. Vamos lá então, quem não tem hoje praticamente esses canais, é simples. Tira do AV, põe no TV, no controle remoto, tá bom? Você vai ter esses canais abertos normalmente na sua grade, vai continuar vendo a programação e já caiu isso pro nosso cliente, caiu a ficha deles. Porque a mídia vinha colocando muito forte aí o cenário de que, pô, meu, sai os canais, liga lá, pede desconto, liga lá, cancela... caiu a ficha, do que fica... que tem qualidade na programação. E fica bom, né, esse sistema, né, de vai lá, desconecta, liga no outro, principalmente para a senhora de 60 anos, então... Fica excelente, né, a gente só tem uma delícia fazer isso, né? E cair, depois entrar com o processo, né? Muda a chave. É, esse processo de 35 controles na mão, para as senhoras de idade, é uma moleza. Qual é o teu time? Eu sou... aquele que levou a maior torcida pro Japão, que invadiu o Japão. Ah, é Corinthians, rapaz. É nóis. Mas vem cá, você trabalha... Foi o maior deslocamento de pessoas de um continente pro outro, com exceção das guerras, cara. A torcida do Corinthians deu uma aula de civilidade, a torcida do Corinthians reergueu o Japão em 2012. Farrão, Japão, mano. Esse país com o irmão, que tinha passado por um momento crítico. O Japão naquele ano, RG, tinha passado por um tsunami, passou por um vazamento nuclear, passou por um terremoto, e a torcida do Corinthians aí, incumbida da missão de reerguer o Japão e tornar o Japão novamente uma potência, foi pra lá e pro seu dinheirinho suado. Nossa. Ajudamos os japoneses. Tá bom, ele que ficou 17 anos sem falar, deixa ele falar um pouco, pra ver se não fala tanta besteira igual você. Amigão. Vai falar em Corinthians, daqui a pouco vocês viram lá, pode ser que o Bruno tenha que ser preso, mas será que jogando... A polícia pode entrar no meio do campo lá e prender ele durante o jogo? Se o juiz chamegar, vai lá e pega o cara. Então, mas quem é autoridade dentro de campo é o árbitro. Lógico que é. Tá bom. Se o árbitro falar, não vai pôr a mão no cara dentro de campo, ele não sai. Quando ele vai apanhar, quem vai defende ele? Vai ele e o árbitro. Quem defende ele quando ele vai apanhar? Que foi lá e falou pro Desapato, vem cá. Mas ele foi preso na hora que ele desceu. Ele não foi preso dentro do gramado, Esperou. Não, foi cordial ainda. Sim. Mas, ô amigão, você chegou aí pro Japão? Não tive a oportunidade não, viu, mano? Não tive a oportunidade não, mas a emoção foi a mesma, né? Uhum. Assistindo aqui de Guarulhos, aqui perto do Lago dos Patos, onde eu moro aqui. Show. E tá inesquecível até hoje, aquele domingo pela manhã, no nosso coração e na nossa mente, eternamente. Enfim, foi uma emoção muito grande. Mano, foi muito louco, mano. Aquele muito barato louco. Lá, vai ser difícil viver outra cena parecida, cara. Eu fui pro Mundial em 2000 também, contra o Vasco, lá no Maracanã. O Maracanã lotado. Pra não falar que tinha 60-40 a favor dos corintianos, aí vamos falar que o Maracanã tava dividido ao meio. E de fato, cara, tava realmente ali muito bonito. Foi uma sensação inigualável. Mas, cara, tá lá no Japão, contra o Chelsea também, cara, porra. Cruzou o mundo, mó galera, mano. 40 mil corintianos dentro do estádio em Yokohama. Foi cabuloso, mano. O negócio ali foi da hora. É, só pra você ter uma opção, mano, eu acabei hospedando uma galera aqui na... que eu moro aqui na passagem da Dutra, aqui perto do Lago dos Patos. Sim. E a galera falou, Rogério, tem como passar a noite aí que a gente vai pegar o voo, não sei o que tem. E aí eu fiz aqui uma cortesia pra galera, né? Enfim, do lado do aeroporto, aquela coisa toda. E só felicidade, né? Pô, show de bola, mano. Negócio inigualável, ainda bem, Deus é corintiano. E ô, amigão, agora voltando pra nossa realidade, o Corinthians tá na semifinal do Campeonato Paulista. Depois de uma eliminação aí precoce, no meu entendimento, aí na Copa do Brasil, o Corinthians vai pegar o São Paulo agora no segundo jogo. A primeira... O Corinthians ele até tem uma vantagem. Conseguiu aí no primeiro jogo aí criar uma gordura aí, fez 2 gols do São Paulo no Morumbi. Mas aí, diante da eliminação contra o Inter aí no meio de semana, pode ser que o Corinthians entre cabisbaixo. O que você acha que vai acontecer domingão, 4 da tarde aí, meu? Vamos lá, mano. Na minha opinião, os dois times entram 50-50. Os dois foram eliminados aí, de, respectivamente, da Copa do Brasil. Uhum. Tá? O Corinthians joga na Arena, com apoio de toda a fiel torcida. Tá? Tem uma carta na manga que foi os 2-0. Mas se sentar em cima do resultado, se acomodar, no futebol a gente vê os 15 primeiros minutos. De repente, esse cenário ele pode virar. Então, que a gente tem que entrar se impondo, estamos na nossa Arena. Tá? Ir para cima dos caras com consciência, entendeu? Para poder fazer logo 1-0. E não sentar em cima do resultado como fez contra o Inter. Fez 1-0, perdeu uma série de gols, Rodriguinho perdeu gol de cabeça, Jô perdeu gol, Romero perdeu gol, Cleiton perdeu gol. Ou seja, se for mais efetivo, certamente não vamos ter novidade. Mas o Corinthians não pode vacilar como tem vacilado nos últimos 2 jogos, né? Lá contra o Inter, aquele gol que o menino perdeu na cara do gol, esqueci o nome dele agora, que se contundiu, né? Cleiton. Não, o que se confundiu, que era pra fazer a negociação. Ah, não, foi no primeiro jogo. As oportunidades pra Arena aqui também de matar o jogo. E aí, quem não faz, a gente acabou percebendo que nos pênaltis lá acabou levando e perdeu. Então, a minha opinião é o seguinte, é começar se impondo. O São Paulo vai vir pra cima porque precisa do resultado. E aí, vamos com tudo, bola na rede, e finalizar e vamos fazer a final com a macaca. Também concordo contigo, cara. E com relação aí, por exemplo, ao término do ano aí. Se a gente parar pra analisar, o Corinthians ainda tem outras competições em aberto. O Corinthians ainda tem a Copa Sul-Americana. E o Corinthians também conseguiu uma vantagem no primeiro jogo aí contra a Laú. E o Corinthians ainda tem o Campeonato Brasileiro a ver no segundo semestre. O que você acha que o Corinthians pode ter de ambição ainda nesse ano de 2017? Você acha que é só o Campeonato Paulista, talvez, aí com possível título contra a Ponte Preta? Ou você entende que na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro o Coringão ainda tem chances também? Tem chance, mano, desde que... Vamos abrir aqui um parênteses, tá? Você vai pegar lá. Você tem Luigi. Você tem Mendonça. Você tem Gustavo... foi pro Bahia, você tem uma série de jogadores hoje, principalmente no ataque, que não tem sido efetivo da forma que deveria. Pega aí essa meia dúzia de jogadores, tá? Negocia esses caras e me traz no mínimo uns 4 jogadores. Vou falar pra você, mais um zagueiro de nome, tá? O Arana, pode perceber, segura a onda que logo logo o Arana tá saindo, tá? Tem time da Itália, tem time aí da Europa que tá em cima dele já. Então traz 4 caras, mas 4 caras de nome. Não pra meia dúzia de cara que hoje é Luigi. Luigi veio lá de fora, lá do Nordeste, e o menino tá ganhando peso. Resumindo, o Corinthians precisa de se reforçar em algumas posições para ter ambições maiores no Brasileirão. Porque você jogar o Campeonato Paulista é um campeonato regional. Você vai pegar o Brasileirão, é só clássico um na sequência do outro. Portanto, se reforçar, nós temos grandes chances, sim, de maiores ambições aí no Brasileirão e também na Sul-Americana. E se você pudesse dar talvez um conselho hoje para a diretoria do Corinthians aí para que contratasse 1 ou mais jogadores, quais são as posições que você entende que o Corinthians merece talvez uns reforços? Ou vamos lá, então, de imediato, tá? Hoje você vê aí o Pablo que chegou e vestiu a camisa. Ele é praticamente uma cópia do Gil, que hoje tá na China. Então eu preciso de mais um zagueiro de nome, um zagueiro pra vir pra brigar por posição, já que o Wilson se contundiu e tem um histórico de contusão. Então eu traria um zagueiro, tá bom? Eu traria mais um lateral esquerdo, também um lateral esquerdo de renome. Que a gente tem um que tá na reserva hoje lá, que é o Rei do Chuveirinho. E que, na boa, tá mais para dançar lambada do que para ser lateral esquerdo. Esse é o Moisés, né? Com todo respeito, é um profissional. Eu traria mais um centroavante, um cara de área. Vamos dizer assim, um Luiz Fabiano, que hoje está no Vasco, se recuperando. Eu precisava de um cara de referência. Eu preciso também um cara de beirada de campo. Mas não precisa de ser esse menino da Ponte Preta. Porque se você for perceber, a gente tem vários jogadores com essa característica. Tá? O próprio Lucas, que está na Ponte Preta hoje, que é nosso, que com certeza vai estar retornando, vai fazer esse papel. Então eu preciso de um zagueiro, de um centroavante de nome, eu preciso de um cara. Pô, o Emerson Sheik, tá passado, tá? Tira o cara aí de lá, meu. Oi? O cara é bom, velho. O cara fala que nem treinador. Ô, mano, leva o cara pra lá, velho. Mas ele tá pedindo o Emerson Sheik, RG. Ah, é? Ele tá pensando mais no showball, né? Ale, Emerson Sheik, ele, tudo bem, é um cara que vai vir pra que esse jogo contra o agora, o Inter de Porto Alegre, beirada de campo, segurar a bola, ir pra cima do cara, fazer aquela graça. Não aí sei vira o um novo Cristo e vocês vão reclamar, velho. Custa muito, né, meu? É, custa dinheiro, velho. Vocês vão ficar reclamando. O cara tá lá ganhando dinheiro do Corinthians e não tá jogando, que nem o Cristian. Eu acho que o Corinthians ele poderia buscar alguns jogadores, como ele já fez em outras épocas aí, que se destacaram em times menores. E aos poucos você tá alinhando o jogador. Mesmo que não seja pra tão já, por exemplo, o Luca. Ele começou bem no Corinthians, aí teve uma renovação de contrato, o futebol dele caiu, parece que o maluco perdeu um pouco a ambição. O Corinthians emprestou o jogador pra Ponte Preta. É um jogador que voltou a ser útil. Amanhã, talvez aí com um pouco mais de lastro, com um pouco mais de bagagem, pode voltar para o Corinthians numa outra condição, até mais experiente, etc. O Corinthians ele pode investir nesse tipo de jogador, assim como o Palmeiras. O Palmeiras ele tá com alguns jogadores ali dentro do seu elenco, que ele não tem utilizado, mas ele pode colocar esses moleques aí para rodar. Por exemplo, foi o Wesley Johan, no Santos. Sabe? Quando o Santos fez com o Wesley. O Johan, Rafael Veiga, que também não tem atuado muito. O Palmeiras uma dessa empresta esses jogadores e daqui a pouco os caras voltam mais rodados aí, mais experientes e prontos pra jogar. Então eu acho que o Corinthians aí dentro desse cenário, se pegar algum jogador que tenha qualidade, porque não adianta também contratar rodo, como trouxe alguns aí, até o próprio Luigi, e até quem viu a Série B disse que ele se destacou ali no CRB, jogou bem e etc. Mas como que traz um jogador pro Corinthians, sendo que o cara tá com déficit físico? Ninguém viu isso na hora de contratar. Perfeitamente, mano. Sabe, porque é a mesma coisa. O cara pode, você tem um amigo aí que tá vendendo o carro. O cara fala, tem um amigo meu que tá vendendo o carro, vai lá e compra. Aí você fala, beleza. Você vai comprar o cara, depois você vai fazer o test drive, depois que você vai ver o carro? Não, você primeiro tem que ver antes, pra ver se vale a pena a aquisição ou não. Será que não avisaram? No caso do Corinthians aí, o Luigi, por mais que a diretoria tenha visto, talvez aí não, beleza, vamos ver, talvez a gente conserte e o cara volte a jogar. Mas, por exemplo, o Bruno Paulo. Foi um cara que se destacou também no Audax lá, junto com o Tietê, junto com o Camacho e tudo mais. Mas chegou machucado, tá com uma lesão. A diretoria do Corinthians aí, mesmo assim, falou, não, beleza, a gente constatou aqui que tem um problema no pé aí, no osso do pé, e a gente vai fazer a cirurgia e o cara vai jogar. Nunca jogou pelo Corinthians, cara, sabe? Nunca teve uma sequência, RG. Então é uma situação, cara, que muitas vezes você traz um jogador, mesmo que não pagando tanto, mas vai somando esses jogadores aí que você... Falar, beleza, não custa caro. Não custa caro, mas deve ganhar 30, 40, sim, 50 pau por mês. Claro. Se você somar quatro desses que já não deram certo, que ganham 50 pau por mês, já temos um salário de 200. É. Então é complicado, cara, é complicado. Ou mais, né? Então, mano, mas... pega o Mendonça, pega o salário do Mendonça, que o Corinthians tá tentando se desfazer dele de qualquer jeito. Então, quanto que custa o Mendonça, mano? O Mendonça deve custar seus 200 pau por mês ou até mais. Sim. Entendeu? É complicado. Mais o Cristian, mas... Só o Cristian. Não, o Cristian, Marquinhos Gabriel, Guilherme, Giovanni Augusto. Velho, se você pegar o salário de Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Cristian, o Guilherme, eu falei, o Guilherme, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Cristian, vai, que seja Speed Mendonça e qualquer outro que esteja encostado lá. Cara, são 5 jogadores, RG, que eu tenho certeza absoluta que se somados os salários deles, já deve passar os 2 milhões aí, cara. E os encargos? Salário, encargos, porra. Esses 5 jogadores que eu citei, somados, brincando, já deve ultrapassar os 2 contos por mês. Por aí. Então imagina, 2 contos por mês com 5 jogadores que não estão sendo utilizados. Se você pegar esses 5 jogadores aí e negociar, e se você tivesse trazido 2 que realmente fizessem a diferença, sim, você pagaria aí um salário que eu também não concordo, mas você teria condição de pagar 1 milhão por mês para cada jogador que você trouxesse que viesse para fazer a diferença. Então muitas vezes acontece o erro de planejamento. Mas a diretoria do Corinthians também acertou bastante em contratações que fez aí nos outros anos. E não dá pra crucificar. O Corinthians ele trouxe também aí, vai, Paulinho, ele trouxe Ralf, ele trouxe Jusilei, ele trouxe Elias. Ele trouxe uma série de outros jogadores aí que vieram e conseguiram aí até inclusive dar um bom dinheiro pro Coringão. Mas vamos ver o que acontece, né, Felipe? Vamos ver o que vira, né, velho? Agora já deu o seu 20 aí, né? Ô, amigo, manda... Só abrindo um parênteses, Malcom, ele sim, também tá para ser negociado e numa dessa aí deve entrar uma grana, tá, pro Corinthians, sim, pra de repente ajudar em alguma contratação. O próprio Felipe também tá meio que em stand-by, a qualquer momento pode sair alguma outra negociação também com uma transferência. Ambos estão sendo cogitados na Itália, né? Perfeitamente, perfeitamente. Perfeitamente. Momento de oportunidade aí, hein, rapaziada. Ô, mano, deixa eu te perguntar aí, não mudando pro vinho, e essa questão aí dessa construtora aí, que hoje está nas redes sociais, eu tô acompanhando vocês pelo Twitter ao vivo, mano, com a camiseta azul linda, maravilhosa, né, mano? Careca brilhando, né, mano? Careca brilhando! Esquisito, hein, borboleta? Demorou, hein? Demorou, mas entregou, hein? Ele fala igual a mulher, tem o mesmo gosto. Demorou. O cara não pode fazer um elogio que vocês acham que o cara queima. Pode falar pra caramba. Pode falar, irmão. Não se sinta com ninguém. Aqui não tem ninguém. Ele fala tanto que até o Faustão reclamou, né? Ele queima o que é dele, velho. Diga aí, irmão. Pode falar. Não vai queimar. O Luiz de Lanlucci não pode falar nada, não, porque ele tava no Mesa Redonda esses dias aí, todo meninão e tudo mais também, né? Atentado em você agora, hein? É, não, eu tô quieto aqui. Que bom que ele tem ido lá, porque aqui ele não aparece faz tempo, hein? Pô, o vício de você, cara, é uma piada, né? Pega lá o controle do bar, vamos ver. Esse controle nunca aparece, velho, nunca aparece, cadê? Mas deixa o ouvinte aí, não se digladinho no ar. Não negociar, fala, velhinho. Melhor não falar, negociar. Tamo junto, mano. Vou te dar uma chance pra você pedir perdão. Perdoa a dívida. Que perdoa a dívida, não sei o que tem e tudo mais. O André Santos já falou que ele só tá aguardando que toda essa galera dessa construtora vai sair, que eu não vou citar o nome que não tem na cidade. O que vocês acham em relação a esse tema de perdoar a dívida aí do estádio? Então, pra falar a verdade, cara, tem uma briga aí entre Corinthians e Odebrecht, e o Corinthians alega que mais de 200 milhões aí da obra que foi entregue pelo Odebrecht não foi concluído. Alguns setores, alguns itens ali dentro do próprio contrato aí, o Corinthians alega que essa parte não havia sido concluída. E a Odebrecht aí não é ainda oficial, eles estão ainda negociando aí nos bastidores, mas existe a possibilidade sim de haver talvez aí um abatimento por parte desse percentual, porque inclusive houve uma auditoria no final do ano passado aí na Arena Corinthians, em que foram levantados alguns tópicos aí, inclusive falando a respeito de superfaturamento da obra, etc e tal. Essa auditoria está sendo tratada de forma interna lá dentro do clube, mas possivelmente ela vai ser exposta também num possível... algum pedido que o Corinthians faça aí para que não paguem em determinado momento ali esse montante que a Odebrecht tem aí para receber do Corinthians. Porque, de fato, até hoje... Chamado calote, né? Não é nem o calote, Ale, porque o Corinthians também chega a ser vítima nessa história. Cara, é claro, o Corinthians ele tem uma dívida e precisa pagar. Isso é evidente. O Corinthians ele não pode aí fugir de uma responsabilidade que ele assumiu. Não é pegar e falar, beleza, a arena tá aí, se vira, tchau. Não, o Corinthians ele assumiu um compromisso, tem que pagar. Mas não é justo o Corinthians pagar, talvez por alguma coisa que não tenha feito parte do pacote. Por exemplo, um superfaturamento de obra, eu não sei quem recebeu e quem pagou, mas se houve, de fato, aí uma comprovação disso através de uma auditoria, não cabe ao Corinthians pagar essa parte superfaturada. Aí que se responsabilize os culpados. Se houve, talvez, ali um acordo que não foi cumprido por parte da construtora, esse telhado tinha que estar com vidro e não foi entregue, você pôs plástico, não é o combinado. Então, tudo isso aí foi colocado na ponta do lápis aí, estudado dentro dessa auditoria que foi feita, para que houvesse depois aí, RG, um saldo final de tudo que foi apontado ali, inclusive por perícia, etc e tal, partes inacabadas do estádio, pedaços que foram concluídos, mas que não tiveram uma qualidade muito boa, vide que tivemos acidentes ali, sim, deslocamentos de placa de gesso, infiltrações, mármore que caiu em determinado pedaço lá também, tudo isso também foi colocado em pauta, por mais que houve o reparo, mas um estádio novo, RG, chega a ser absurdo. Despencar uma placa de mármore lá, ou então um pedaço do teto de gesso ali, que pesava 200 quilos. O aceleramento aí para construir logo e até ter morte, né, de empregado lá, de funcionário, da obra, quer dizer, tudo isso tem que ver, né, cara? Então, acho que desse 1.200.000 aí, o Corinthians vai pagar uns 100 milhões hoje, aí, tá ótimo. Quanto? 100 milhões tá ótimo. Aê! Tá ótimo. Olha, mano, que assunto forte. Tá bom, vocês acreditam que eles vão pagar esse estádio? Fala, um calote gigante. Rogério, um abraço pra você, boa noite, bom fim de semana. Manda aí. Vamos lá, então. Só abusando me garante muito mais proteção e diversão. É 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, mas ganhou. Não deixa de ser muito mais, mas são 3 vezes. Quando eu falei 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, beleza. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Aê, rapaz, isso aí bem demais, tá bom? Sombrinha, tem a torcida do estádio, não? Não. Hoje não. Então, beleza, só pra finalizar, no finalzinho de 1999, estava eu na Doutora Arnaldo, naquele prédio fininho lá, assistindo um dos programas de vocês ao vivo, exclusivo, tá bom? Pitadinho histórico! Oh, aquele, prédio, era tão bonito, moderno, né? Não era meu assombrado. Amigo, tá doido. Né? Aí viemos para esse bagulho de prédio da Paulista. Aquilo que era prédio, oh, mas nós éramos felizes de cemitérios. E não sabíamos, verdade. Mas lá não tinha paralisação, não tinha Paulista fechada. Tinha fantasma. Pô, inclusive, por falar em Paulista fechada, assombrar. Ó, a prefeitura precisa organizar aqui o que acontece aqui na região da Paulista, porque a Paulista está fechada mesmo nos finais de semana, aqui no domingo. Aos domingos e feriados, etc. Mas precisa haver uma organização, porque hoje até estava conversando ali com o rapaz da CT aqui, eu preciso entrar aqui para poder parar o carro na garagem da rádio, aqui no prédio. A nave, no caso, a nave. Que nave? Meu carro, se eu largar na rua, o bandido tem dó, é capaz dele roubar um outro e deixar no meu lugar, e passar a leva. Então, o negócio é o seguinte, mas precisa haver aqui, Sombra, talvez aí um acordo, ou a prefeitura aí, principalmente para quem trabalha na Paulista e moradores que aqui habitam também, por mais que as garagens aí de prédios residenciais não costumam ser na própria Avenida Paulista, mas para quem trabalha aqui tem que ter um acesso aí, lógico, você não vai andar na Paulista com a velocidade normal que você andaria num dia que a Paulista está aberta, mas que tem que ter um acesso aqui para que as pessoas que trabalham aqui possam adentrar, porque não é um protesto que muitas vezes ali está... Os ânimos exaltados, sabe? Pessoal com quebradeira. Aí você não vai entrar mesmo na avenida, tá na cara que não. Mas diante de um público que tá aqui pra desfrutar a avenida, pô, sei lá, um adesivo ou qualquer coisa do tipo, aí a prefeitura poderia também fazer alguma coisa aí pra nos ajudar também, né? É verdade. Mas, enfim, obrigado aí pela audiência, valeu, tá, Rogério? Amigo? Valeu. Eu agradeço. Sucesso pra vocês aí, mais 18 anos no ar, viu? Um abraço. Obrigado, parceiro. Aí, um abração. Valeu, Deus. Valeu, obrigado. Amém, fica com ele. Temos mensagens aqui no nosso WhatsApp. Você nem mandou Feliz Tiradentes pro ouvinte, você é mal educado. Pô, isso é data que você dê Feliz Tiradentes, mano? Feliz Tiradentes. Ah, foi um cara importante. O Narigudo vai falar de Ficou. Na sequência, nós temos mensagens através do nosso WhatsApp. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mas não era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô, compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digite lá um código, que é Estádio 97, e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. São essas as premissas que conduzem todos os trabalhos realizados na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação dos impostos municipais, a CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação, que torna a cidade mais linda. É a Câmara Municipal de São Paulo trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e de quem ainda nem chegou. Câmara Municipal de São Paulo. Aí, galera do Estádio 97, aqui é Anderson Santista. Aí, RG. Esse mano tá de palhaçada pro nosso lado, brother. Plantando crise aqui no peixe. O Santos nem jogou Copa do Brasil, já foi mais longe do que o Corinthians. Tá de brincadeira, velho. Vai recolher seus cacos, rapaz. Chupa, mano. Vá recolher seus cacos, velho. Ô, cidadão, eu até te responderia, mas possivelmente você já deve ter voltado pro Mangue. Ele foi bem. Pra vender amanhã na beira da Anchieta, então não vou responder. Ele foi bem. Pode catar, rapaz. Não adianta nada, volto a falar aqui. Não adianta nada estar lá e não ganhar. É melhor não estar, velho. Ele foi bem. Melhor não estar. Já deitada no Mangue agora, hein? O ouvinte foi engraçado. Oh, peraí. O Santos na Libertadores é questão de tempo de picar mula. E na Copa do Brasil, idem, gente. Ei, e não perde pro São Paulo, senão vai ficar sentadinho lá no sofá comigo, hein? É. Mas peraí, a chance de o Corinthians perder, você que é isento. Você que é isento. Espero que seja imparcial. Qual que é? No seu ponto de vista, na sua ótica. Corinthians São Paulo domingo, o que você acha que acontece? A chance do São Paulo perder? Eu vou me pautar pelo futebol que foi apresentado por cada um no último jogo. Não, paute-se em tudo. Não, não, não. Você quer não, Você quer pautar a minha referência será um parâmetro. A minha referência será o último jogo. Ué, se é o último jogo, então o Luca tem que jogar no Barcelona. Vou dizer pra você. Pelo último jogo é grande vocês perderem. Ué, o Potker, então, se for pra jogar só o último jogo, o Potker, viu, o Ale, tem que tirar o lugar do Ibra no Manchester. Ah, o Ibra machucou, vai ficar pro resto da vida fora. Põe lá o Potker pra jogar no ataque do Manchester. Mano, você faz jogar, a pergunta, velho. Não, mas é que eu esperava que ele fosse imparcial, mas... Ele esperava que eu fosse fazer média com ele. Você é isso que ele esperava. Peraí, você fala pra ele que quer apostar a corrida com ele, daí diz que ele tem que amarrar as pernas. Antes da porra. Vamos lá. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Isso é homenagem. Oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Daqui a pouco tem o dono da bola, tá sensacional. E aí, amigos, o Marquinhos Gabriel foi jogar aquele jogo da baleia azul e foi a baleia que se matou. Um abraço pra todo mundo aí. Chupa, mano. Inclusive, a voz tá parecida. Eu não quero brincar desse jogo. Ei, Mota, não quer brincar, não? Vamos, você começa, vai. Mas, pula aqui do prédio, eu vou atrás. Ô, Sombra, da baleia azul? Da baleia azul, eu tava vendo um delegado falando aí que isso daí é meio lenda, viu? Falou que criaram aí como se fosse uma epidemia virtual aí a respeito da possibilidade de haver vários garotos se matando aí, cometendo suicídio por causa disso daí. E o cara falou que isso daí é lenda. Mas todo dia aparece uma notícia, então, mano. Mas ele falou que tem muita coisa que é plantada, tem muita coisa aí, essas imagens que estão sendo expostas aí, são de outros países, estão pegando imagens aí de internet, estão divulgando como se fosse aqui no Brasil. Agora convenhamos, né, mano? Independente de qualquer coisa. Aí fala, mas olha, liberdade de expressão, as pessoas têm o direito de criar o jogo que quiser e etc e tal. As pessoas têm o direito de se matar. O cara que cria um jogo desse, na boa, isso tem que ser jogado. Isso tem que ser jogado numa masmorra. Uma masmorra? Eu gosto das ideias do Sombra. Não. Eu te penso parecido. Cara, não é. Pode parecer que eu sou radical, mas não é. Como que você... O ser humano criar um jogo que desafia as pessoas a chegarem no seu limite... A ponto delas se matarem. Absurdo esse jogo. Olha, eu vou te falar um negócio. Mas o imbecil também que vai jogar um negócio desse é um perfeito cretino, né? Mas que tem criança também, né? Mas é falta de chinelada. Não, também, mas eu sei, mano, assim, tudo bem. Você tem lá a criança, o adolescente que vai jogar um jogo desses. Você pode tratar da seguinte maneira. Ah, tem o idiota, tem o tonto, mas tem muita gente com problemas psiquiátricos, psicológicos, que de repente vão encontrar naquilo a sua, em tese, porta de fuga da vida, ok? Que se acha. Agora, não pode alguém criar algo disso e passar impune. Não pode. É um absurdo isso. Lamentável é o que ganha de proporção isso, o que ganha de mídia isso. É que surgiu isso, na Rússia, né? É difícil achar a origem. Explode isso e aí acaba virando essa espalhou, né? Não é da loucura. Aí vai dizer, mas boa, é cerceamento da liberdade de expressão, até do cara criar um jogo, não sei o que lá. Desculpa, meu. Acho que no mundo ideal, uma pessoa que cria um jogo desses não tem que ter lugar, não pode ter lugar, né? Na minha opinião, se eu tiver errado, vocês falam também, pelo amor de Deus. Não, eu acho também. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é o Jader, santista da Moca. Vocês estavam falando que o Santos... não é um dos favoritos para ganhar a Libertadores, que não vai longe e tal. É, mas podemos lembrar que o Santos é um dos poucos brasileiros que estão invicto ainda na Libertadores, né? E para vocês, o favorito é o Palmeiras, que nos dois jogos em casa ganhou no último minuto? Bom, é isso. Valeu, galera. No caso, acho que fui eu que falei, que eu perguntei para a RG. A RG, você não acha que tá com cara de tipo, não vai longe? Foi você que perguntou. É, agora, o que eu acho, amigo, que às vezes dependendo da primeira fase que você tem de Libertadores da América, não te credencia muito, não. Às vezes tem primeiras fases de Libertadores da América que se, são muito semelhantes a certas partidas de Campeonato Paulista e pelo nível do time que você enfrenta. São fracas, né? É. Agora, o fato de falar do Santos não significa que eu estou falando que o Palmeiras está jogando bolão. Falei do Santos. E o Palmeiras, mal ou bem, ele ganhou jogos e tem um elenco mais promissor que o do Santos, a meu ver. Ah, você está equivocado. É que tem o famoso histórico, né, dentro de certas competições. Assim como o São Paulo ainda não provou o gostinho e parece que vai demorar com relação à Copa do Brasil, isso é uma coisa, passa a ser interessante, né, passa a ser curioso até. Ah, mas isso aí também, né? Queria dizer assim, por exemplo, Eu nunca fui para Águas de Lindóia, mas vou todo ano para os Estados Unidos também. Ó, deitou no mano agora, hein? Mas eu não tô falando deboche, eu tô só encaixando uma situação. O São Paulo nunca se dedicou, ou talvez nunca tenha essa necessidade, porque disputava competições que para ele era muito mais interessante que era a Libertadores. Então, com um tempão. Se bem que eu também acho que isso aí, viu, RG, muitas vezes soa como desculpa também. Não, tá bom, mas naquela época serviu. Só que aí, quando passou a deixar de ter a Libertadores, também não começa a não vingar na Copa do Brasil. Então começa a ficar aquela coisa preocupante. É isso. E o Santos, dentro da competição Libertadores, é um time que costuma avançar. Em 11 participações aí, você vai pegar 7, tudo bem, não ganhou 7, mas chegou encostadinho lá. Não sei se vocês sabem, a primeira Libertadores que São Paulo ganhou, passou na Gazeta, não valeu. Mas a primeira Libertadores que São Paulo não ganhou, o Tele não tinha Libertadores como prioridade, a prioridade era o Campeonato Paulista. Mas era comum, né, antigamente. É. E o São Paulo na Libertadores não começou bem, não. Primeira fase do São Paulo na Libertadores de 92 que o São Paulo ganhou foi bem mais ou menos. Aí, tanto é que, assim, o Tele queria poupar na Libertadores, escalar o time mais forte no Campeonato Paulista. Mas sou testemunha de quem startou esse gostinho novamente pela Libertadores, foi o São Paulo. Não, foi, eu sei. É. Mas aí chegou no meio do negócio, diz que a direção de futebol de São Paulo chegou no Tele e falou assim: Tele, puta, mas não, vamos levar a sério isso aí, cara, é a Libertadores e tal. Que na época, vocês concordam que Libertadores, os times brasileiros entravam, mas era meio assim, é aquele torneio que a gente sempre se ferra. Imagina, contra algum argentino? Nem ligava pra isso. Financeiramente também não era interessante. Era meio murcho. Não, foi largando mão. É, largando mão. Época. O São Paulo que a partir de 90 aí ganhou, começou a despertar. Porque mas tinha entregado a... Não era prioridade do São Paulo a Libertadores, aqui em 92 não era prioridade. E falar em Tele, né? Hoje faz 11 anos que ele deixou este plano. Se o Santos leva a sério, olha, Libertadores na década de 60. Ah, não dava nem graça. Pô, ele deixava a Libertadores pra ir fazer também. Pra torneio, né? Torneio lá fora. Eles disputavam um torneio na Europa. Falou do seu time, curiosamente, o Grêmio fez essa opção. O Mano já falou, né? Jogou um time bem alterado, bem alternativo, contra o Guarani, do Paraguai. E conseguiu um empate dos 8 brasileiros que disputam essa edição da competição. 5 estão em primeiro do grupo. 6 estariam classificados. E só 2 estariam fora da próxima fase, Chapecoense e Atlético Paranaense. Certo. Os 2 melhores brasileiros até agora, né? Você tem o Botafogo e o Grêmio, né? Tem 7 pontos, mas jogaram já no turno do grupo 2 partidas como visitantes. Tá, entendi. Ah, então, já jogaram 2 como visitantes. É, e tem 7 pontos. É que então, o Palmeiras pega o Peñarol fora, agora é um jogo difícil, viu? Eu vejo muito palmeirense aí, essa partida é chave, né? Ah, se empatar tá ótimo, viu? Não, empatar é bom, porque claro, você segura a linha do Peñarol. E não perde o lideramento. É isso aí. Vai ser um inferno pra vocês lá, hein? Vai. Ah, foi aqui, imagina lá. Ah, mas lá os caras estão pensando. Mas a gente tem o Papa agora com a camisa, viu? Porque somente que a imprensa lá ficou botando que o Peñarol foi operado aqui, né? Mas ele excomungou o Papa. Ah, ele não. O Vaticano lá. Mano! Vaticano, oi. Que dia é hoje, mano? Hoje, Sombra, é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, boa. Dia do quarteirão, o meu quarteirão que eu amo. Sim. Pão, uma fatia de queijo, carne de 113 gramas, outra fatia de queijo, que tinha uma só. Tudo isso temperado com ketchup, mostarda, cebola e picles.

você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? De jeito nenhum! Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos lá, agora é a hora do momento. Bora. Sem parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Hora da rapidinha. Ó. Ah, quando eu escuto essa trilha eu fico ansioso. Show. Sabe por quê? Isso quer dizer que a estreia de Guardiões da Galáxia Volume 2 está cada vez mais perto. Vocês acham aí, meus amigos? Top, hein? Eu acho que vai ser do cacete. Show de bola, boa. Bom demais, hein? Show de bola. Show de bola, alô. Vamos lá. Alô? Oi. Oi, quem fala? Christian. Christian do quê? Freitas. Do quê? Christian Freitas. Só isso? Isso. E quantos anos, Christian? 42. Aí, RG, 42, nosso fritas, amigo Christian. Falar o quê? Fritas. Ó, tesourando uma piada aí. Seria Freitas, idiota, mas eu não vou falar isso. Ah, eu você vai falar? Lembrei que hoje seria legal pra cantar a musiquinha do Roberto Carlos. Jesus Christian. Muito bom, RG. Ó, deu dó no Rude. Chupa. Nota. Tomou, hein? Nem nota tomou. Tomou, hein? Quem é a produção? Agora você tá sentando no colo, tá sentando no colo baixinho não, também, é? Nem não, que eu fui na igreja e perguntei, onde o Freitas? Que maluco. Vai treinando, vai treinando. E, ô Freitas, qual o seu bairro? Meu bairro é Barra Fundo. O Vegeta aí, ô? Viu? Amigo, tá. Se o que eu conheço, meu, tá um trânsito na Boim, meu, sexta-feira... Oxi. E o ganso? E o ganso fez dois hoje, deu até chapéu hoje. Peraí, o meu cachorro. Ô, gente, é a primeira vez que eu ligo aí no programa, hein? Ah, ah, então é de terça, vamos lá. É, hoje não é ouvinte virgem, então é de terça. Tem que desligar na sua cara, não, velho. Não pode, tá louco. Ó. Ih, rapaz, cuidado na pista aí, ó. Passou. Ó, mais um, hein? Mais um carro. Mais um. Você tá anotando aí, velhinho? Opa, tem que anotar, né, RG? É, fica esperto, hein? E o Amigão, você chama? Terça-feira. Terça, não é sorteio, hein, gente? Não é sorteio. Não é sorteio, vai ser o primeiro que ligar e acertar, né, mano? Porque as pessoas às vezes estão confundindo, Sombra, achando que vai ser um sorteio. Não, não é sorteio, galera. Continua as participações aí, terça-feira, como é um dia de ouvinte virgem. Nesse dia, especificamente, até a participação aí do ouvinte que acertar o número de carros aí, o vencedor que vai levar essa baita chance de poder conhecer a Barcelona, se o cara não conhecer. Porque, de fato, o Motinha já conhece. O Mota tem o quê? Acho que 14 vezes que ele foi pra lá. Nossa, o Mota tem mais Barcelona no passaporte. O RG já foi 8. O Sombra acho que tem 12. 12! O Rodney Landotti acho que ainda não foi. O Ale também acho que nunca foi. Não. Eu fui uma vez no compartimento de bagagem, mas eu conheci também. Barcelona é um tesão. É top. Então o negócio é o seguinte: lá, mano. Lembrando, Motinha, o ouvinte, o primeiro que ligar na terça-feira e acertar o número de vezes que passou o carro aqui no programa Estádio 97, independentemente dele ser virgem ou não, porque abriremos essa sessão, o cara leva pra casa essa baita viagem, a oportunidade de levar um acompanhante pra lá. E com a companhia do bar, top, né? Vai ser top. Eu vou levar minha esposa, hein, mano? Vai levar mesmo? Boa, velho. É isso aí. Mas você tá acompanhando mesmo? Você já anotou? Ô, já anotei. Tô anotando aí todos os dias, hein? Passaporte tá em dia? Tá em dia. O meio dela. Aí sim. É, o ideal não é anotar todos os dias. O ideal é você ouvir um dia o programa e anotar todos, porque tá você certo, errar a primeira... Teve uma vez um cara errou. Se errar a primeira, não tem jeito de acertar na segunda. O que foi comigo foi o segundo. É, o primeiro errou. Mas enfim, ô amigão, você trabalha com o quê? Cara, eu trabalho num hospital lá em Santo André, cara, na área financeira. Mas trabalhou hoje também ou não? Não, graças a Deus não. Hoje eu tô de boa. Ah, mas quando chega lá um cara que às vezes não tem convênio lá, vocês dão uma superfaturada no medicamento? Não, mas acontece. Não, né, mano? Sabe por quê? Não, a culpa não é sua. Lá é só particular, mano. Então, a culpa não é sua, mas por exemplo, se o cara chega no hospital, às vezes o plano não cobre o atendimento. O cara vai lá, fala, pô, tô aqui no hospital, né, meu? Vou falar, não quero. Ou então cobra até R$1.000 aí, é. Medicamento. Aí chega lá, você vai tomando na veia lá, uma injeção aqui, uma injeção aí ali, faz um exame aqui, faz um exame ali, daqui a pouco já você vai estar sem as calças, velho. Você deixa o carro. Mas, ô, mano, você falou em superfaturamento, já encheu o saco essa ladainha aí, hein? Um eu paguei, o outro não, eu não recebi. Ô, vamos devolver esse dinheiro todo aí, gente. Tá osso, mano. Ô, fica só empurrando com a barriga essa ladainha aí, não aguento mais isso aí não, velho. E, ô, amigão, quanto tá saindo o hemograma no teu hospital aí? Hemograma? É, lá a gente tem um centro de diagnóstico lá, mano. É tudo por convênio lá. Mas você não atende particular? Chega lá um cara sem convênio, você não faz? Então, particular lá a gente faz, mas é assim, não sou eu que dou esse valor, né? Mas deve estar saindo na faixa de uns 150, R$200. Né? Mas aí hemograma depende de quantos itens você quer do hemograma. Um hemograma simples, né? O padrãozão. Aquele lá que... Deixa eu ver, eu tô com um no bolso. Só aqui, pra ver se a... não acredito. O mano que aquele só pra ver se a bomba tá aparecendo. Vou falar uma coisa, o cara que não tem plano de saúde nesse país, mano. Não, e não adianta nada. Por exemplo, tem o DJ aqui, e locutor também, o Dimi Soler. Fala aí, Vargas, beleza? Teve uma vez que ele tomou uns negócios errados aí deu uma inflamação no braço, quase caiu o braço. Negócio errado. Aí ele teve que ir lá no pronto-socorro. Aí o plano do cara, RG, eu achei estranho que ele pagava R$29,90 o plano de saúde dele. Cadê a Ju aí? R$29,90, aspirina, assistir Record, SBT e RedeTV. Cobria gás e band-aid, negócio. Você é louco, mano. Você é louco, mas enfim, amigo. Lembrando que sábado tem o WhatsApp aí, mano. É verdade, sábado tem o WhatsApp aí com o Dimi Soler aí, com a Adriano Pagani. Domingo tem o Chidi. Acho que o Fernando Constantino vai estar participando. Vai? Até que enfim, hein? Ó, o tema aí é a mulher, né? O tema bem familiar é a mulher deve engolir ou não? Ô juiz, ô juizão. Ou seja, engolir sapos, que você quer dizer, né? É um demente, meu. Mas, ô amigão, você torce pra quem? Ô, mano, pro Palmeiras, cara. Palmeirense, meu? Aparece, LD. Cala a boca. Oi, boi, Norberto, boa noite. Norberto não, vó. Ô, vó, tudo bem, Freitas. Vó? Ó, ô, Freitas, deixa eu dizer uma coisa. Freitas, você acha que o Palmeiras amanhã tem que ter uma mudança de escalamento ou vai igual contra o primeiro jogo da Ponte Negra? Não, se for igual, né, vó, aí não dá, né, aí perde de novo de 3-0, né. Mas aí escalamento é vontade, que tem escalação. Diferença, entendeu? Porque o time que jogou não era pra tomar de 3 sem ver o som da bola, né. Os caras abriram mão. Pô, vó, foi muito esquisito aquele jogo lá, hein. Então, os caras abriram mão, sinceramente, o pessoal parecia que entrou assim, desacordado, meio sonolento. É, quando foi ver, já tava 2-0. Você não acha que os caras abriram mão, não, Freitas? Pra que abrir mão? Abrir mão? Eu acho que idiota, né? Belo comentário, não, né? Não, eu acho. Libertadores, os caras... Nosso foco é Libertadores. Não, peraí, desculpa, moça. Nunca vou falar isso de peito. Você foi bem feliz agora. Se a questão é... Um monte de torcedor palmeirense falou isso. Vai, então um monte de gente com raciocínio que eu acho equivocado. Ué, um monte de gente fala isso. Sabe, eu não tô dizendo que sou absurdo. Não vi ninguém falar isso. Eu não tô desmerecendo. É absurdo isso? É absurdo. Eu acho, sabe por que eu acho? Porque se você vai priorizar a Libertadores, então você já coloca um time misto contra a Ponte Preta. Eu não devia nem propagar essa besteira que o Mota falou. Mas com o elenco que tem, poxa, você tem que ir pra cima de em tudo que é campeonato, meu. Não dá pra ficar só pensando em Libertadores. Então aí fica a questão. O próprio palmeirense fala... E por que não nós, adversários, e falar, pô, Palmeiras tem dois times, tem um puto elenco. A partir do momento que você coloca essa sequência de jogos apenas com o time titular, então mostra que, de repente, na verdade, essa história de dois times é uma grande bobagem. Mas aqui precisa ter um treinador que tenha peito para colocar um time alternativo na semifinal. E, infelizmente, o Palmeiras não tem um treinador com esse tamanho. É por causa disso, mas... É, o pior não é isso, né? O pior tava é na que liberta, assim, você vê o time do Palmeiras, com o elenco que tem, perder de 3 da Ponte, já se questiona com relação a esse time. Se, pô, na Libertadores a gente tem dado um pouquinho de sorte também, né? Tem vindo meio que no bumba meu boi. Eu falei isso, crise. A avó não acreditou em mim. Crise. Não, eu não concordei. Não, diferente. Não é crise. É jogo difícil, não, não é... Penharol. Não, mas e o outro lá, o Wilson? O jogo foi muito difícil. E o Tucumã? O Wilson, ô Norberto, desculpa, só pra falar que o Maninho fala bobagem. O Wilstermann ganhou do Peñarol de 6-2. Eles vieram fechadinho, mas o Palmeiras não conseguiu. Sua louca, o Palmeiras conseguiu no final. Você tá querendo botar crise. Você parece crise o Neto, não, viu? Crise não, é a verdade. Você é um aprendiz do Neto. Tanto é que o ouvinte que é palmeirense... Não, mas eu não tô querendo colocar crise nenhuma. Ah, sim. Eu não tô querendo, não tô querendo criar crise nenhuma, mas tanto que você concordou com o meu raciocínio e com o meu ponto de vista. Você repetiu exatamente o que eu disse. Não. Você falou que tá jogando mal. Não jogou mal contra o Peñarol. Eu não falei que jogou mal. Falei, o Palmeiras, sim, ele não tá jogando o suficiente que a torcida espera do time. E pode jogar mais. É a mesma coisa. Tá, se você vê... Né? Se você tiver, por exemplo, numa rua, você tá ali na marginal, você vê uma Ferrari aí andando a 100 por hora, 120 por hora, tá desempenhando uma velocidade bacana, mas não é o que você espera ver de uma Ferrari. E vai você tomar tá esperando, multa, né? Não, mas você espera ver passar 200, 300, enfim. Mas, ô amigão, com relação, por exemplo, ao que o pessoal tá falando a respeito da parte física, pra justificar essa má postura do Palmeiras no último jogo contra a Ponte. Ah, mas foi um jogo desgastante contra o Peñarol. Foi, de fato. Mas isso não influi em absolutamente nada o que aconteceu no jogo de sábado do Palmeiras lá com a Ponte Preta. Como não? Eu vou falar o porquê. Eu vou falar o porquê não ali. Se houvesse, por exemplo, um placar de 3-0 pra Ponte Preta, vamos lá. 0-0 até os 35 do segundo tempo, RG. E nos 10 minutos finais o Palmeiras tomasse 3 gols, porque faltou perna, é uma situação. Aí eu concordo. Agora, Ale, não me venha falar que faltou perna com 1 minuto de jogo. Não, o Palmeiras tomou o primeiro gol com 40 segundos de jogo e o segundo gol com 8. Não, mas com 8 minutos de jogo, Ale, esses caras são profissionais, eles não sentiram parte física nenhuma. Não, mas não o Palmeiras é esse entrou o... desatento. O Galinhão tá certo, hein, Ale? Não é esse o raciocínio. O raciocínio fala, é diferente. É que você não teve nem como se preparar para o jogo contra a Ponte, então já é o primeiro prejuízo, porque quinta e sexta o Palmeiras não treinou, só tentou se recuperar. E mesmo com relação ao reflexo, a perna pesada e a parte psicológica, tá completamente diferente do que estava a Ponte Preta. E ainda tem uma questão aqui para os companheiros. O time reserva. Deus me livre, hein? Time reserva que a gente escalou aqui do Palmeiras, time alternativo, individualmente é pior do que o da Ponte? Não é. Não. Não é. Então ele poderia, ter bancado esses caras aí pra jogar contra a Ponte Preta no primeiro jogo e agora ia estar numa situação muito menos difícil. Ele poderia ter tirado o Zé, um ou outro também, né? E não colocaria em dúvida o time principal. Exatamente, também, né? Exatamente. Christian, muito obrigado pela sua ilustre participação no Estádio 97. Tudo de bom. Bom fim de semana. Sombra. Curta esse maravilhoso feriado de Tiradentes. Pô, legal. Muito obrigado, Sombra. Um grande abraço aí pra todo mundo aí. Fica com Deus aí, todo mundo. Mesmo. Amém. Isso é muito simples. É muito obrigado aí. Valeu, mano. Obrigado pela abraço, audiência. Curta o feriado. Valeu. Vocês são impagáveis. Muito obrigado, mano. Valeu pela audiência. Valeu. Estádio 97, Daniel Alda. Ó, e hoje pra fechar o programa até o decreto, hein? Oba! Daqui a pouco. Fechando o Estádio 97 ainda, o momento extremamente aguardado do decreto do Ale Oliveira. E beijo pra Márcia Imperato. É, que é salgar ali. Quem que é essa aí? Ale, tá me traindo, Ale? Dodô, tá me traindo. Coisa do Dodô. Ale, tá me traindo. Ué, cadê minha madeirada? Não veio hoje? Temos mais ouvintes aí? É, safada. Tava casamento. Tua madeirada inventou um casamento. É verdade? É. Olha que gostoso. É todo dia agora. Pilantra. Pilantra, é uma safada. É uma safada. Vamos lá. Segundo ouvinte, momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Oh, rapaz, olha que trilha. Ó. Com essa trilha, cara, eu logo penso que os Guardiões da Galáxia, volume 2, vai estrear na semana que vem, dia 27. Tá aí, gente, não acredito, hein? Quero ver todos os meus amigos nos cinemas, hein? Boa. Vai ser legal demais, Guardiões das da Galáxia, volume 2. Aí sim, hein? Musicão. Ó, dá aquela sensação de suspense, né? Se as Drubal tá suspense. Tá demais. Alô? Olá. Ó, o Ale Cover. Ale Cover. É, quem tá falando aí? É o Henrique. Henrique do quê? Crisóstomo. Henrique Crisóstomo. Não é um, parece um moço. Ô, Henrique, quantos anos? 18. Aí, RG. 18, RG. 18, velhinho. Ele pede Todd na porta. Aquele cabelo aí, calopsita, aquela calça passada no arame farpado, é por aí? Não, nada disso. É. Pede Todd na porta. Tá assistindo aí, Lagoa Azul? Não. Mas com 18 já pode, quem não pode é menor de 12. É, viu, penta, né? Já aguenta. Você viu? Não passa mais na Lagoa Azul à tarde por causa da faixa etária. Ah, é? Não bem pode, classificado. Ô, maluco, como é que chama esse doido aí? Henrique. Crisóstomo. Ô, Crisóstomo, Henrique. Oi. Você tá ligando aqui, mano? Você não tá no rolê, não? Sexta-feira, feriado, daqui mano. Daqui a 18 pouco, anos. Tá terminando de ouvir isso. Não, não, não. O rolê começa na feijoada já. Que matinê, velho. É o rude, mano. Nada contra. O esquenta começa às 10 da noite. Não, vai. É por isso que o rude não se dá bem. O rude, ele sai essa hora. Não, você tirou as minas. A mina que tá no rolê essa hora é a mina que precisa estar às 10 em casa, velho. Você falou bobagem. É por isso que ele não... Tá tendo um festival grande hoje aqui que a rádio, inclusive, apoia, seu tonto. Começa. Você vai lá no Electric Zoo? Eu não vou, Sombra. Eu respeito um monte de amigo que vai. É que não vai ter São Prazer, não vai ter São Pacril. Não, ainda bem. Aí, tá trouxa. Então, aí, ó, tome trouxa. Eu não vou. Então, o negócio é o seguinte. Por isso que o Rudy não se dá bem, velho. Rudy, você vai pegar... Olha no meu olho aqui, calma, calma. Você dá vai pegar, você tirou que eu me dou bem. Tá tomando fora até do Disque Namoro. Disque Namoro. É, o Rudy, de vez em quando, ele pede pra aquelas minas que vende livro na rua tocar no apartamento dele, só pra alguma mulher poder interfonar lá, porque até o porteiro tá desconfiado. Não, mas vocês estão destoando. Mano, você não vai sair hoje? É a mulher do Waze, fala com ele. Você vai ficar jogando Baleia Azul em casa? O que você vai fazer, mano? Não, fala aí, vou sair amanhã, tem que sair amanhã. Hoje pra onde você vai, velho? Ah, não sei, tem que ver ainda. Mas você vai de vez em quando na zona? Porque não, moleque... não é verdade, moleque com 18 anos, a relação custo-benefício é uma boa. Lógico, pô, mano, e com 18 anos é legal, mano, porque geralmente é atração, né, mano? É, chama atenção. Mas lá, que às vezes dá uma de Rodriguinho, dá uma pipocada também, né? Ah, mas ele não pega ali. Nada, mas não pega nada. Dá uma pipocada. Dá uma de rude, né, mano? É... O Ben já falou que ele ficava ensaiando um monte de cantada na frente do espelho, e daí falou assim, ah, você quer saber, eu tenho dinheiro, pra que cantada? O Benja, pra você ter uma ideia, revezava a fruta na lancheira dele pra ir na lancheira, na semana. A maçã, Sombra, ele não tirava da lancheira porque ele treinava beijo na maçã. Treinava beijo na maçã. Você tá de brincadeira? É, ele falou outro dia pra lá. E aquele mamãozinho maduro? Ah, ele fazia um buraco. Ele fazia um buraco. Fazia um buraco, e ele punha no micro-ondas 15 segundos pra ficar quentinho. O Bota treinava beijo na banana. Ô, mano, boa noite. Boa noite, Cláudio Carsudo. Oh, Cláudio, falou de madeira, chegou o especialista. Obrigado a todos. Eu lembrei de uma informação que o Benjamin, quando eu tinha seus 19, 20 anos, aproveita que hoje eu estou bem empolgado. Ele era virgem ainda, conhecido como BV. BV. Ele era também beijo virgem. E aí a Rebe contratou uma garota entretenimento, da área de entretenimento. É mesmo? E trancou ele no quarto com ela pra eles cruzarem. Porque eles cruzarem. Deixaram 5 dias até que o beijo se sentisse mais. Mas demorou 5 dias? E não aconteceu. Ele teve que contratar ela mais 3 vezes. Não. E aí botou um monte de dinheiro no bolso dela. E aí sim ele teve a oportunidade de passar a primeira noite. Passar a bisnaga. Essa foi a informação de Cláudio Garçu. Estou cansado. Você tá pegando muito? Eu peguei herpes bucal. Momento sem parar, Carsug, ó. Vamos lá, que senão a gente vai essa daqui meia-noite. Eu beijei o lugar errado. Ô Henrique, qual o seu bairro? É Vila Nova Cachoeirinha. Zona Norte, é nóis. E torce pra quem? Palmeiras. Aí, palmeirense, vó. Ô, meu amigo, Robertinho. O Mota está achando que o Eduardo Batista, sábado passado, viu? Chegou! No vestiário do Moisés do Lucarelli. Fez uma preleção. Pessoal! Hoje é dia de tomar uma porrada, vamos perder, vamos sair fora do Paulista. Inconscientemente fizeram. Não temos que ganhar, pode ir pra campo, vai, boa sorte. Na minha cabeça, inconscientemente, eles... Você acha que ele fez isso? Meu querido ouvinte, interrompe-se. Não, de forma nenhuma. Eu acho que ele não tem comando mesmo, não serve pra time grande, não. Ele falou hoje numa entrevista que ele nunca fez jogador chorar e nunca vai fazer, que no estilo dele. Ele não tem apelo. O que você emocional. Não vai fazer chorar? Que... Como é emocionar? A parte emocional. Mas isso é verdade. Em compensação, o torcedor ele tá fazendo chorar pra caramba, hein? Porque o Carille faz jogador chorar. Ele chega no vestiário com o diretor do Corinthians e fala: olha, vamos atrasar mais um mês. Aí todo mundo começa a chorar. Agora, o treinador, Sombra, seu amigo de Vanderlei Luxemburgo, pra ser bom, hein, RG? Não precisa fazer chorar ou não. Você concorda comigo? Você acha que você não pode Arsene Wenger, hein? Você não e pode... historinhas infantis? Você não pode deixar dúvida pro jogador, né? Quando você é o comandante ali. Esse aqui, aí é que o bicho pega. Ah, mas eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que têm um dom, às vezes, de criar um clima, né? E fazer uma preleção que traz certa emoção pros atletas. Porque tem pessoas, cara, que tem esse dom, sabe, de chegar e criar um ambiente favorável. E tem outros que são mais secos, mais pragmáticos. Ah, sim, técnico, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, o Muricy Ramalho, o competente e vencedor Muricy Ramalho, chegar e fazer uma preleção que vai emocionar as pessoas. Porque eu acho que não é o perfil dele. Sim, concordo. Acho que o perfil dele é o seguinte, ó, pessoal, vamos lá, é garra. Né? Cada um fazendo o seu, profissional, todo mundo aqui ganha pra isso bem, muito bem. Tem 100 mil nego aí no estádio aí pra torcer pra vocês. Agora tem... A Dinur faz isso, a Dinur emociona. Agora o Tite, eu já acho que é um cara que ele tem aí um dom da palavra um pouco maior. E tem Zé Rezão. Rogério. Eu antes do Brasil jogar o jogo no eliminatório. O Brasil devastado. Que isso fique bem claro quando chegou eu e o Gaspar lá. E tu não me peça mais o azar, eu não vou te fazer meu jeito. Pô, professor, quebra essa, pai. Eu cheguei o time devastado, eu falei. Devastado. Eu cheguei ali no olho de cada um, RG. Sim. RG. Sim. RG, eu li no olho de cada um. Falei, já falou, RG. Quando a folha cai na água, ela faz chuar. Chuar? A folha? Faz chuar. Como você quiser? Ela faz aqui, ó, bem de leve, ó. Foi uma comoção enorme no vestiário. Todos choraram, se abraçaram. Nossa. Foram pra campo e mostraram o resultado. Como tem jogador tonto. Então, eu faço isso. Tu não ri que é sério. É uma preleção de emoção e amor. Meu Deus. Mas o Ben já contou uma história aí há um tempo atrás que teve um cara aí do futebol que chegou no vestiário, meio que quis emocionar o pessoal saiu dali. Saiu abalado deprimido. Eu lembro uma história dessa também que o cara colocou um vídeo. Colocou um vídeo da família. Não fui o Leão. Se não me engano, foi no Rio Branco de Americana. Eu não fui eu. O Leão colocou um vídeo da família chorando. Fizeram um vídeo da avó do cara que tinha morrido, velho. O cara ficou tomado. Mentira, foi isso mesmo. Mas qual o treinador que foi? Então, não me recordo agora, mas eu lembro dessa história. Que ele conseguiu entrar em campo. Não foi o Leão, amigo. O Leão. Não, o Leão não. Que não, treinador. Ô, Henricão. Estamos chegando aqui próximos do final do programa, mano. Manda então seu placar aí, Palmeiras e Ponte Preta. Eu acho que vai ser 4-0. Então reverte. A Ponte vai fazer mais ainda. Diga. Que eu sou fã do Rudi Landucci desde o tempo da Rede TV lá, que ele fazia... Ah, quer pegar a irmã do isso cara. Aí é fã de verdade, esse maluco. É fã. Que ele fazia o Cirilo lá. Pô, dá um ingresso. A gente fazia a escolinha. Ó, eu vou dar um ingresso pra você. Tá dando ideia, você não viu? Você tá vai... agradando pra... Não, mas cara, o cara lembrou da Rede TV, mano. Nem a Rede TV lembrava que eu tive lá. Você vai ganhar amanhã, você vai lá no Teatro Eva Vilma, na Zona Leste, eu vou fazer um festival lá. E vou aproveitar e fazer também uma pergunta pra ele. Se ele acertar a resposta... Eu vou dar pra ele um voucher de uma mega oferta do McDonald's. Aí sim, Sombra. E vai ser um... você gosta que... deixa eu ver. Oba! Porque eu tenho aqui mega oferta aqui do Quarteirão, tem do... Quais mega ofertas tem aí? Quarteirão, Big Mac. Cheddar McMelt. E McChicken. Vou te fazer uma pergunta... Se você acertar, você vai ganhar esse voucher. Vai um par de vouchers pra você ir ainda acompanhar. Aí sim, hein, Sombra. Qual o nome do novo presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras? Não é o Gagliotti? Gagliotti. Ganhou aí um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E ó, eu vou dar parabéns pro McDonald's ontem, que 5:30 da manhã salvou minha vida. Graças ao Mac, eu fui salvo. Morrendo de fome. Sensacional. Saí lá da over do Edu lá e passei no Mac. Ah, saiu? Isso? Legal. Sempre bem tratado. Então, Henricão, amanhã lá no Teatro Eva Vilma, 9 horas. Sertanejo lá. É, teatro, sertanejo. Qual o nome tava do teatro? Bom? Eva Vilma, na Zona Leste. É 9 horas do show. Chega antes, põe o seu nome lá, você e mais uma pessoa. Ok. Achei. Leva uma peteca, hein, velho? É isso aí. Leva uma peteca porque o Rudy não leva. Um abraço aí. Peraí, rapidinho. Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Legal, bacana. Desodorante Extreme. É isso aí, então. É bom, você não pega ninguém, você pega o Rudy. E você já ganhou também o então, par de vouchers da Mac Oferta McDonald's nesse quiz ao viver que eu fiz pra você, tá bom? Valeu. Valeu, abraço. Legal. Valeu, abraço. Amigão, um abraço. Abraço, tchau, tchau. Vamos lá, terceiro e último ouvinte. É o momento sem parar, o que tem de gente usando sem parar no feriado, hein? O sem parar agora funciona com o único adesivo. Procure a loja sem parar mais próxima ao acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca Asdrubal! Ó, ó, ó, ouvindo esse som. Só pensando nos heróis do cassete da Marvel, hein? Vão salvar a galáxia. Vão invadir os cinemas de todo o Brasil. Sabem de quem eu tô falando, né? Sim, os Guardiões da Galáxia. Boa! Alô? Alô, consegui, baralho. Oi, quem fala? Bruco. Consegui, porra. Oi, quem fala? É o Félix. Félix do quê? José Eustáquio. Boa, grande Félix, mano. Ó, inclusive, você deu azar agora, porque é uma ligação relâmpago, hein, Félix? Félix é relâmpago, né, mano? Só vai dar tempo de ganhar o brinde da Bozana. Félix, olha, mano, você vai abrir uma loja, mano. Soletre brinde. Mas, ô Félix, antes de você ganhar mais um brinde aí da Bozana, um kit top do desodorante Extreme, você é corintiano, né? Graças a Deus, mano. Boa, mano. Então, fala um pouquinho de Coringão rapidão aí, antes de terminarmos o programa. Vamos aí. Amanhã, mano. Amanhã não. Hoje é sexta. Domingão. Domingão temos Corinthians e São Paulo, jogo da volta. O Corinthians venceu o primeiro no Morumbi 2-0. Mas fomos eliminados na Copa do Brasil diante do Inter. Você acha que essa derrota, essa eliminação aí... Abalou. Derrota não. Empate que levou para os pênaltis, que acabou culminando com a desclassificação do Corinthians. Você acha que isso pode, talvez, influenciar nessa partida de domingo contra o São Paulo? Eu acho que não deve influenciar, mano. É complicado porque nós... O Corinthians teve a chance de matar o jogo contra o Inter, né? Perderam gols aí incríveis, mas eu acho que não deve influenciar, não. Acho que o Corinthians deve ir pra cima do São Paulo, não deve ficar nessa de ficar esperando muito, não. Senão toma um gol e vira aquele desespero, né? Acho que tem que jogar como vem jogando aí, uhum. E se for possível, marcar um ou dois gols aí pra poder matar o jogo, entendeu? Não ficar nessa de esperar, não, porque a gente sabe que o Corinthians, quando faz isso daí, a tendência é o time se perder um pouco dentro de campo e às vezes acabar se complicando, né? Mano, e Eustáquio, eu sei que é uma semifinal, não é uma final. Mas sabia que São Paulo e Corinthians são é a final que mais aconteceu no Campeonato Paulista? Ah, é? Não sabia não, Sombra. É verdade. De acordo com o site torcedores.com, o sistema de finais em Campeonato Paulista foi implementado na metade dos anos 70. Então, são apenas 39 finais de Campeonato Paulista que aconteceram até hoje, como final, né? Uhum. E São Paulo e Corinthians fizeram 6 vezes a final. A segunda final que mais aconteceu foi de Santos e Corinthians. Uhum. A quarta final, Palmeiras e Corinthians. E a terceira, a terceira quantidade de finais maior foi Palmeiras e Corinthians. E depois Santos e São Paulo. Palmeiras e Santos só fizeram 2 vezes final, tá vendo? Ó, mas bacana. O Corinthians é o time que mais chegou aí, contra todos, então, hein? E o que mais ganhou, né? É, sim. Mas tudo o... nosso, mano. Ô, Félix, então você acha que o Corinthians avança aí diante de São Paulo? E do outro lado, você acha que o Palmeiras reverte a situação aí que ele vai ter que reverter, meter 3 na ponte pra levar pros pênaltis? Eu acho que vai ser difícil, mano. Eu acho que se a ponte segurar o primeiro tempo, principalmente, sem tomar gol... eu acho que a gente consegue levar essa levar adiante aí pra ir pra final, entendeu? Uhum. Mas em contrapartida também, acho que se o Palmeiras de repente achar um gol logo de cara nos primeiros 15 minutos, o negócio vai ficar meio complicado pra ponte, né? O Palmeiras vai crescer, então acho que assim vai ser fundamental se a ponte sair o primeiro tempo pelo menos sem tomar gol. Eu acho que aí fica difícil pro Palmeiras reverter, né? Vamos ver quem vai fazer a final com o Coringão, então. Vamos reprisar. Já tá botando o Coringa final? Alô, produção! Bagulho é louco, mano. É nóis, RG. Aqui não pipoca, não, mano. Você viu que toda vez que você fala isso, vocês tomam cacete, né? Toma nada. Esse raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Ô, Félix, chegamos aqui ao final do programa, aqui, 8 da noite. Quer mandar um abraço pra alguém? Vou fazer um merchanzinho rapidinho, mandar um abraço aí pro Igor Mendonça, aí que também tá sempre na sintonia. Parceiro, gente fina. Grande Mendonça. Um abraço aí pro grupo do Padoca, lá da onde eu trabalhei lá, o grupo da INSense, um abraço pra toda a rapaziada. E um merchanzinho rápido aí, só na minha Bozana, se garante 3 vezes mais proteção de diversão. Boa. Vou ver se eu acerto do McDonald's aí. Kit top do desodorante Extreme. todo dia a dia de clássico no McDonald's. E ganhou isso. Um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Ó, você vai, vai de... Vai cheirosão no Mac e vai encher a barriga. É, ó o cara. É isso aí. Eu vou levar o moleque lá pra comer um lanche. Boa, boa, boa, isso mesmo. Parabéns. Leva, vou levar mesmo. Oba, que é top. Oba, vou ver se terça-feira eu ligo aí e a gente vai pra Espanha, mano. Ó. Oh. É terça? É terça-feira. É terça, ele falou terça-feira. Ele falou que vai ligar pra ver se vai com você. Vamos ver, escola. Vamos ver. Valeu! Valeu, irmão, obrigado. Mas você não vai levar sua esposa? Não vai mais, não, velho. Tá, desistiu? Crisão não vai mais. Ah, Crisão não quer mais? Não, caminhoneiro não vai. Esse foi o momento sem parar. Que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, todos nós sabemos. Ser paparicado, bem cuidado. Imagina só entrar VIP e ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar? Ser VIP é um baita de um conforto. E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar. Ele agora funciona em um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Dá para você procurar a loja mais próxima no site, tá bom? Sem Parar, sua vida, no seu tempo. Estádio 97, também oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. E HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chegando ao final de mais um Estádio 97, bacana. É? Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br, RG? Ele, Christian Freitas. Freitas, aê, beleza. Mandar um abraço aqui também, Sombra, pro César Augusto, que tá fazendo aniversário hoje, hein? Boa. Tá aqui ao vivo assistindo, aê, a gente. Boa, valeu, aqui, Cezão. Boa! Vou mandar um beijo pro Weber Rogério. E vamos todo mundo pra casa do César agora comer bolo, né, mano? Vamos. Um abraço pro Ale, que vai me dar carona agora. Se você vê uma pessoa com um carro igual dos Flintstones, com o pé por baixo empurrando e com a mão pra fora da lataria, agora, é o Ale. Se parar, aí você já sabe. É, por isso você vai me levar, porque pode dar empurrar. Então tá bom. O Estádio 97 volta na segunda-feira, 5h30. Oferecimento do Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Triplo X-Burger por apenas R$8. E Extra, você merece Extra Economia. Boa noite pra todo mundo, bom fim de semana. Valeu, tchau, tchau. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Vem aí a temporada 2018 do Cruzeiro do Energia na Veia. Quero passar um weekend com você. Com atrações cada vez mais imperdíveis. Apresentando Blitz. Você não soube me amar. Blitz ao vivo. Evandro Mesquita, seu bonitão. Direto dos anos 80, a bordo do melhor navio temático do planeta. E mais, Jota Quest. Jota Quest ao vivo. O navio irá à loucura com Jota Quest. Jota Quest é uma brasa, mora. Dois mega shows com o melhor da história do rock nacional. Onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Navio do Energia na Veia, temporada 2018. Cabine já à venda. Garanta a sua com preços de primeiro lote. Ligue promoção 3624-9007. 3624-9007. Temporada 2018 do Cruzeiro da Veia. Realização Energia 97 e promoção. Que bom todo dia vai ser sempre assim. PSD está ligado na mulher brasileira. Alda Marco Antoni, coordenadora do PSD Mulher. É preciso acabar com o machismo, também na política.

São Tomé. E a gente começa com Ângelo Ferreri. I Wanna Party. Night Sessions. We'll be right back. Sessions. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, yeah. Follow me. I'm hoping to see the day when my people can all relate. We must stop fighting to achieve the peace that was taught in our country. We shall all be free. Follow me. Why don't you follow me to a place where we can be free? Come with me. Yeah. and know the three bits. See the big bad wolf in your neighborhood, not you.